6 e um quarto, meus senhores, apesar dos nossos dois participantes continuarem ausentes, vamos dar início ao debate. Não há, já temos duas pessoas na mesa, dois participantes na mesa, não há razão para sacrificar a audiência e, portanto, podemos começar a discutir. E quando chegarem as pessoas que faltam, entrarão na conversa in media res. Estão a ouvir bem? Ouvem bem atrás? Não. Assim. Mais alto? Falar mais alto? Assim? Assim, quase que não precisava de microfone. Bom, meus senhores, muito boa tarde de novo. O meu nome é José Vítor Malheiros, sou o moderador deste debate. A Associação, a Organização Passeio Livre convidou-me, penso que pelo facto de eu não gostar de encontrar carros em cima do passeio e de já ter escrito sobre isso como jornalista. Queria dar as boas-vindas aos participantes nesta mesa redonda. Tenho à minha esquerda António Carlos Monteiro, deputado da Assembleia da República pelo CDS-PP, por Lisboa, e que é atualmente candidato à Câmara pela lista Lisboa com Sentido, de Pedro Santana Lopes. E à minha direita, Carlos Moura, engenheiro do ambiente, ex-dirigente da Quercus e que é candidato à Câmara de Lisboa pelas listas da CDU. Rubem de Carvalho é o candidato a Presidente da Câmara. Vamos tentar que isto seja uma conversa com alguma vivacidade. A ideia não é que as pessoas que estão aqui deste lado da mesa façam grandes discursos, façam grandes conferências. Vamos discutir os passeios, a ocupação dos passeios e a mobilidade pedonal, em particular. Fala-se muito de mobilidade e fala-se muito de mobilidade em alturas de eleições autárquicas. No entanto, quando se fala de mobilidade, geralmente aquilo de que ouvimos falar é de transporte rodoviário, às vezes transportes públicos, fala-se de metro, fala-se de elétrico, fala-se muito de carros, fala-se de vias rápidas ou vias menos rápidas e fala-se muito pouco daquilo que interessa de facto a toda a gente que vive em Lisboa, que é da mobilidade a pé, da mobilidade pedonal. Todos nós andamos a pé, muitos de nós andam também de outras formas, utilizando outros transportes, mas de facto é este parente pobre da mobilidade que nós vamos abordar hoje aqui assim, e foi por isso que convidámos estes representantes de quatro listas. Eu tenho uma pergunta muito simples para fazer, começo pelo deputado António Carlos Monteiro. Pronto, acha que é razoável nós esperarmos que os carros saiam de cima dos passeios? Isto parece uma coisa simples, penso que continua a ser proibido, apesar de nós vermos a polícia conviver com grande à vontade com os carros em cima do passeio. Vários cidadãos, eu já tive essa experiência, já tentaram a intervenção da polícia para que a polícia retirasse carros de cima do passeio, isso nunca aconteceu, portanto eu penso que isto continua a ser proibido, mas parece-me que é muito difícil. Será um pedido irrealista por parte de um munícipe? Acha que é possível fazer isso? E se é possível, como é que se faz? E é a pergunta que eu faço aos dois. Se quiser usar esse... Isto tudo. Acho que... Está? Não sei se está a funcionar. Está. Está? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar aqueles que vão ser os meus parceiros nesta mesa, que não é exatamente redonda, mas que permitirá uma discussão que esperamos que seja aberta e esclarecedora. E passando àquilo que é a pergunta que nos foi aqui colocada. É evidente que um dos primeiros problemas que todos nós temos quando se está a tratar da gestão da via pública é a disciplina daquilo que são os comportamentos que são menos corretos. E enquadrarmos aquilo que são as nossas prioridades em termos da atuação que o município deve ter. Quando se discutem eleições autárquicas, é importante olhar para os programas eleitorais. E nós tivemos o cuidado do nosso programa Lisboa com Sentido de começar por dizer que a primeira prioridade que nós temos é a prioridade ao peão. Consideramos que devemos garantir o direito à mobilidade de todos, que é necessário conciliar os diferentes modos de transporte, começando, desde logo, pelo primeiro modo que todos nós usamos, que é a deslocação a pé. E isto significa que é necessário que haja medidas de proteção dos passeios, mas essencialmente que haja fiscalização. E propomos, por isso, que seja criada uma polícia de mobilidade. Que essa deve ser uma polícia que deve existir na dependência do município, tanto mais que é o município que tem a primeira responsabilidade naquilo que é o ordenamento do trânsito na cidade de Lisboa. E por isso mesmo, esta questão de saber se devemos tratar da questão dos passeios, daquilo que é a reserva de espaço que deve ser garantida em todo o caso para o peão, é evidente que essa é uma prioridade. E aí eu gostaria de também deixar claro o seguinte. Eu tive a oportunidade de consultar o blog dos organizadores deste debate e uma das notas que vi nesse blog era falar sobre a questão da EMEL e daquilo que foi, aliás, um sketch feito pelo há uns tempos já, em que comparavam a EMEL ao Hitler naquilo que era a disciplina de estacionamento. E quando nós falamos destas questões, é importante ter em atenção o seguinte. Aquilo que está neste programa não são palavras vazias de conteúdo. E nós temos um histórico. E aquilo que eu posso dizer, em termos pessoais, é que na altura em que foi feito esse sketch, quem teve a coragem de, pela primeira vez na cidade de Lisboa, utilizar bloqueadores, fomos nós. E fui eu, na altura, que era presidente da EML. Porque quando a lei permitiu que passassem a ser utilizados bloqueadores, a verdade é que consultado em 2002, no início de 2002, o presidente da EML cessante, aquilo que foi dito é que tinha recebido orientação do presidente de Câmara na altura, que aliás perdeu as eleições, para não utilizar bloqueadores. E aquilo que nós tivemos foi a coragem de, no dia 22 de setembro de 2002, passarmos a utilizar de forma sistemática bloqueadores na cidade de Lisboa. E é algo que, apesar de haver muitas pessoas que não gostam, muitas pessoas que de alguma forma já foram vítimas desse meio de disciplinar o estacionamento anárquico, a verdade é que é algo que eu me orgulho, porque foi necessária coragem política e nós tivemos-la para que a cidade ficasse a ser mais disciplinada naquilo que é a utilização da sua via pública. É evidente que não estamos satisfeitos. Mas não se esqueça da minha pergunta. É possível? É possível. E como? É desejável. É necessário. Não só com aquilo que é a utilização de meios fixos, como seja o caso dos pilaretes, como também, conforme eu disse, com a criação de uma polícia de mobilidade que passe a ter como principal objetivo a disciplina do trânsito na cidade de Lisboa. Não é normal, por exemplo, também que tenhamos uma divisão de trânsito da PSP que acaba por ter uma composição que é claramente insuficiente para aquilo que são as missões que lhe estão destinadas. E por outro lado, que essa divisão de trânsito não esteja na dependência do município de Lisboa e que por isso não consiga aí haver uma ligação entre as duas prioridades. Entre aquilo que são as prioridades do município e aquilo que são as prioridades que a divisão de trânsito tem. Mas, quando ainda por cima, nós registamos muitas vezes que os agentes da PSP que estão destacados nessa divisão de trânsito acabam por estar desmotivados. E, de alguma forma, o ser destacado para a divisão de trânsito é quase como que uma forma de castigo. E, portanto, a vocacionar agentes para aquilo que é a efetiva disciplina do trânsito, da mobilidade e por isso mesmo também daquilo que é o estacionamento anárquico, é uma prioridade. É necessário que haja uma verdadeira vocação para que essa disciplina possa existir. Eu não me quero alongar, como é evidente, esta é uma primeira intervenção. Depois, no final, poderei deixar o programa para que seja consultado. Vai haver certamente questões aqui assim. Deixarei, evidentemente, mais respostas para o momento em que sejam colocadas outras questões. Muito obrigado. Obrigado. Heitor de Sousa? Perdão. Carlos Moura. Ora, muito boa tarde a todos. Bom, antes de mais, há uma coisa que é preciso dizer. Aqui o candidato da lista Viver, como é que eu esqueço-me sempre esta coligação do PSD, CDS-PP para estas autárquicas, disse uma coisa, MPT e PTM, enfim, disse uma coisa muito, muito interessante. Eu tenho que esclarecer à audiência, estamos a falar de Lisboa com sentido, Pedro Santana Lopes. É mais fácil dizermos Santana Lopes, porque sabemos o que é que estamos a falar. Com tantas siglas, provavelmente ficaram tão perdidos como eu. Mas há uma coisa que é muito clara, quer dizer, é inacreditável que chegássemos aqui e nenhum dos programas ou algum dos programas não dissesse que a sua primazia era o peão. E, portanto, é natural que todos os programas, assim como também o nosso, o diz, a primazia é o peão. Mas é preciso ver que há duas situações aqui. O que é ser peão em Lisboa? Não basta dizer que encontrar os carros em cima do passeio, não basta dizer que encontrar os passeios com buracos, não basta dizer vamos disciplinar, não. Temos que criar uma forma agradável de ser peão em Lisboa. Por exemplo, quando falou há bocado em pilaretes, eu não quero a minha cidade cheia de pilaretes. Quer dizer, encontrar a cada passo que dou aquela forma que realmente o nome pilarete lhe calha bem pelo seu ar algo fálico, não é muito agradável para andar. Encontrar uma cidade em que tem zonas que estão completamente transformadas em desertos, sem sombras, em alturas de grande soleira, que estão sem proteção, em alturas de chuva, em que não se consegue, por exemplo, até mesmo utilizar os transportes públicos de uma forma concertada, não é ser peão em Lisboa. Ter um problema de ter os carrinhos de bebês, de ter as cadeiras de rodas, de se ser invisual e não se poder circular na cidade, não é ser peão em Lisboa. E, portanto, as prioridades para o peão não se podem dizer, bom, isto resolve-se pura e simplesmente disciplinando o trânsito. Não, não é disciplinando o trânsito. Temos que atuar muito mais profundamente em coisas que estão a montante antes de falarmos em disciplinar o trânsito. E o que é que está a montante? O que está a montante é que nós temos carros a entrar dentro da cidade e cada vez de uma forma mais clara. E quer dizer, há falhanço muito claro dos sistemas de transportes públicos, há o falhanço muito claro dos serviços que são prestados às populações e tudo isso conduz a que a cidade esteja no momento como está em termos de peões. Nós não podemos desligar as questões dos peões e dizer a rede 7 da Carris, com a sua primeira fase e a sua segunda fase, com os problemas que criaram, a nível de deslocações durante os períodos noturnos, a nível de deslocações durante bairros dentro da cidade de Lisboa, em que temos bairros que não têm qualquer tipo de serviço a partir de determinadas horas, como o bairro da Liberdade, como o bairro de Santos, e outras situações idênticas dentro da cidade de Lisboa, alguns em que os transportes públicos apenas circulam na periferia, e dizer, bom, vamos resolver o problema disciplinando o trânsito. Porque se eu encontrar, como hoje encontro, e como hoje encontrei um transporte público que me diz que o próximo autocarro é daqui a 24 minutos, daqui a 19 minutos, daqui a 20 minutos, com certeza pensarei, bom, levando o meu carro, mesmo demorando o tempo que demora a encontrar um estacionamento, e se calhar deixando-o numa situação em que ele não está bem estacionado, como é usual dizer-se, provavelmente pensarei duas vezes se não o farei. E, portanto, as questões têm que ser resolvidas primeiramente aos serviços que são prestados às populações. E se não são prestados bons serviços, obviamente que isso vai refletir em tudo o que está jusante. Agora, quando diz, é possível retirar os carros de cima dos passeios? Ai, seguramente que é. Ai, seguramente que é. Mas exige uma política que seja integrada e não se limite, pura e simplesmente, ao seu aspecto repressivo. O aspecto repressivo não é resposta. O aspecto repressivo acaba por trazer uma situação muito clara, que é criar uma guerra entre os vários modos de transporte. E aquilo que nós pretendemos não é uma guerra entre os vários modos de transporte. Bem pelo contrário, dizemos que os automóveis são necessários. Sim, são necessários em determinadas ocasiões. Os transportes públicos são necessários. Também são necessários em determinadas ocasiões e, se calhar, em muito mais ocasiões do que o transporte privado. A peatonalidade é necessária. As vias cicláveis são necessárias. São necessárias, sim, mas não podemos permitir que os modos se atropelem uns aos outros. E, portanto, naquilo que dizemos é que as soluções têm que estar a montante. E, portanto, quando fizemos propostas que diziam respeito ao estacionamento de veículos de duas rodas, que foram aprovados pela Câmara Municipal e apenas levados, em parte, a serem criados vários meses depois de terem sido aprovados, vários meses depois, é preciso que isto se diga, dizemos, aí agimos claramente em resolver os problemas diretamente ligados com os problemas de circulação. Quando dizemos que fizemos uma proposta em relação ao espaço público, precisamente para dar resposta a problemas das crateras nos passeios, dos problemas que impediam os próprios invisuais de circularem relativamente ao mobiliário urbano, etc., e dizemos essa proposta de espaço público que foi aprovada, mas que nunca foi implementada pela Câmara Municipal de Lisboa, era uma resposta determinante para nós criarmos uma situação de resolvermos estes problemas. E, portanto, sem resolvermos estes problemas, os problemas de circulação nos vários modos, seguramente também não vamos resolver dos carros em cima dos passeios. Mas é perfeitamente realizável tirar os carros de cima dos passeios se encararmos isto de uma outra maneira e se pensarmos que, enfim, a Câmara tem as suas responsabilidades, e nomeadamente em respeito da Rede 7, aquilo que fez, o ato que praticou ao dar um parecer positivo à reformulação da rede da Carris nos moldes em que estava, consideramos que foi extremamente negativo para a cidade e extremamente negativo, obviamente, para os peões. Muito obrigado. Contamos agora com a presença de Heitor de Sousa, que é o nosso terceiro convidado, que é economista na Carris, deputado municipal em Lisboa, e que é candidato à Assembleia Municipal pelo Bloco de Esquerda, Luís Fazenda, a quem eu passo a palavra. Não ouviu a pergunta que eu comecei por colocar, é a minha primeira pergunta, é se é possível, este debate é sobre mobilidade pedonal, é sobre os peões, é sobre os passeios livres, todo, como acabou já de ser dito aqui, assim, todos os partidos e todos os candidatos, em teoria, se preocupam com a mobilidade e, em teoria, se preocupam também com a mobilidade dos peões. Os peões aparecem sempre como a primeira prioridade. Deve ser porque são os peões que votam, acho que não são os automóveis, por enquanto ainda são peões os que vão votar. Mas a minha pergunta é possível libertar os passeios para os peões? É possível tirar os carros de cima dos passeios? E como? É evidente que os carros não são o único obstáculo à mobilidade pedonal, mas comecemos por aí, para começar por algum lado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite feito ao Bloco de Esquerda. Ao contrário do que aconteceu nas eleições legislativas, esta iniciativa, em que não houve debate sobre temas tão relevantes como estes, esta iniciativa é, desde logo, meritória, bastante meritória, porque coloca, pelo menos sobre este tema, o centro das atenções das candidaturas que se apresentam ao próximo ato eleitoral. Desde logo, portanto, o mérito para os organizadores deste evento. Em relação à resposta à pergunta, claro que é possível tirar os carros de cima dos passeios, e eu creio que isso é uma questão de vontade política, que se traduz não só numa política de mobilidade que tem que ser coerente para o resto da cidade, mas também para uma política urbana que tem que olhar a cidade e olhar as pessoas como uma prioridade do ordenamento urbano. E, se nós repararmos bem, os sítios onde não há carros em cima dos passeios é, por exemplo, as ruas pedonais. Se houvesse uma política urbana que privilegiasse a existência de ruas pedonais nos vários sítios da cidade, sobretudo, por exemplo, há determinadas candidaturas que falam muito em devolver os bairros à cidade. E os bairros na cidade de Lisboa, uma das coisas que se vê lá fora, em algumas cidades, e vê-se bem, em que em cada bairro das cidades, dessas cidades, existe, por exemplo, uma rua pedonal, onde não há carros. E em Lisboa não há, nos bairros, não ser nos históricos, não há ruas pedonais nos bairros da cidade de Lisboa. E devia haver. Portanto, esta política de tirar os carros de cima dos passeios passa, a nosso ver, primeiro por uma política urbana que olhe para o peão e para as pessoas, no fundo, como prioridade ao ordenamento urbano, quer nas zonas residenciais, quer nas zonas onde se concentram a maior parte das pessoas no seu dia-a-dia. Portanto, as zonas de maior concentração de serviços e de comércio e essas zonas desse tipo. Em segundo lugar, ainda sob desenho urbano, se repararem, mais do que pôr pilaretes nas ruas, se a Câmara tivesse optado por exemplo, elevar os passeios, ou pelo menos os lancis dos passeios, para impedir que os carros subissem os passeios, teria sido provavelmente mais eficaz e teria até evitado uma série de custos adicionais, porque aos custos de fiscalização, aos custos de que agora são, na nossa opinião, com risco das próprias pessoas, transferidos para a EML e sobretudo para os trabalhadores da EML, que sentem muitas vezes na pele o efeito de não serem agentes da autoridade e de, portanto, se arriscarem a serem agredidos fisicamente, em vários pontos da cidade, e ser esse um dos principais problemas do exercício da atividade dos fiscais da EML. Porque a coisa está mal feita desde o início, não é? Obviamente. Portanto, o desenho urbano aqui, de novo, devia ter um papel na política de ordenamento urbano e que não teve. Nunca se a Câmara Municipal de Lisboa, nos vários governos da cidade, nunca se preocupou, por exemplo, em olhar para o desenho urbano desta forma. Em terceiro lugar, a questão da mobilidade pedonal nos centros da cidade e nas zonas residenciais tem de ser articulada com a política de estacionamento e a política de mobilidade para o conjunto da cidade. Sobre a política de estacionamento, existe uma tensão cada vez maior entre os sítios onde os peões deviam circular e os sítios onde não o podem fazer, porque os carros são atraídos sistematicamente para essas zonas onde devia haver prioridade pedonal, ou seja, os centros das cidades, as zonas comerciais e de serviços, e em que os peões se defrontam com essa floresta de veículos que invadem os centros da cidade. E essa floresta de veículos que invade os centros da cidade é atraída pelo facto de as câmaras, nas últimas décadas, se terem entretido a fazer do estacionamento uma nova área de negócio na cidade de Lisboa. Portanto, criaram-se uma série de parques de estacionamento no centro da cidade, cuja única função não é satisfazer o estacionamento de residentes, que não existe, mas é atrair carros para o centro da cidade para fazer negócio com esse facto. E, portanto, se os carros, se a política de estacionamento não fosse esta, se o estacionamento a criar no centro da cidade, que está cada vez mais desertificado, fosse para fixar residentes e para compensar essa falta de espaço que existe em centros já urbanos consolidados, compensá-los como, por exemplo, o estacionamento para residentes, e ser essa a política de estacionamento que deveria prevalecer nos centros das cidades, então a atração que os veículos têm pelo facto de entrarem, portanto, no centro da cidade, diminuiria certamente. Ainda agora, creio que, não sei se as pessoas saberão, mas o Bloco de Esquerda foi o único partido nesta Assembleia Municipal que agora termina que se opôs ao plano de urbanização da zona da Avenida da Liberdade e envolventes, que prevê exatamente aqui ao lado dois parques de estacionamento subterrâneos com 500 lugares cada um, de cada um dos lados da avenida, para compensar os 700 lugares de estacionamento que vão desaparecer com a aprovação do plano de urbanização da Avenida da Liberdade. Portanto, vão ser retirados nas zonas laterais da Avenida da Liberdade os lugares de estacionamento à superfície, mas a Câmara, que são 700, mas a Câmara, para compensar, digamos, os automobilistas, vai construir dois parques de estacionamento com um total de 1000 lugares aqui na rua Barata Salgueiro e no outro lado da Avenida da Liberdade. Portanto, 1000 lugares de estacionamento para compensar os 700. Portanto, esta política de estacionamento é errada. É errada. É esta política de estacionamento que atrai os carros para os centros das cidades e que é profundamente atentatória dos direitos e da mobilidade pedonal no centro da cidade. Por outro lado, ainda sobre a política de mobilidade, para terminar, creio que já me estou a alongar um bocadinho demais, a política de mobilidade devia também ser pensada para os peões, sobretudo nos centros da cidade. E há coisas elementares que podiam aumentar a segurança pedonal e a circulação dos peões que não são feitas, tudo por culpa de inação e de falta de vontade política da Câmara Municipal. Dou dois exemplos. Primeiro, o sistema Gertrude de circulação e gestão dos veículos no centro da cidade, aqui, nas zonas das Avenidas Novas, está pensado não para a circulação e o atravessamento dos peões, mas para a circulação e o atravessamento dos automóveis e dos veículos. Resultado, um peão que chega ali à Avenida Fontes Pereira de Melo e queira atravessar de uma vez a avenida, não o consegue fazer, porque o tempo de verde para os peões está com prioridade para o tempo de verde para os veículos. Isto porque, como digo, o sistema está errado, está mal parametrizado e, portanto, não concede, como devia conceder, na nossa opinião, nas zonas centrais e de maior atravessamento pedonal, a maior tempo de verde para os peões, para aumentar a segurança dos atravessamentos. Segunda medida que devia ser feita e que já tem, eu diria, barbas em muitas cidades do mundo e que, com certeza, muitos de vós já tiveram a oportunidade de ver e de se interrogar porque é que isso não acontece em Lisboa. Em muitas cidades nós vemos nos principais cruzamentos um cronómetro em que, transmite aos peões o tempo que ainda têm para poderem atravessar determinada via de grande movimento automóvel. E este tipo de cronómetro, de relógio, já podia e devia ter sido instalado em muitas zonas de atravessamento central em Lisboa. Porquê que não o foi? Porque, por exemplo, a Câmara Municipal do Executivo do professor Carbonaro Rodrigues, cuja variação era, na altura, da doutora Medina Ferreira. Como? Marina Ferreira, exatamente. Ela ainda por cima é minha colega de trabalho. Resolveu atribuir 10 milhões de euros para investir em radares de controle de velocidade, alguns deles até nunca chegaram a funcionar, e em vez de gastar, se calhar, para aí 20% dessa verba em instalar esses relógios e esses cronómetros de atravessamento pedonal nas principais zonas do centro da cidade. Portanto, eu creio que este conjunto de aspectos, que têm de ser evidentemente articulados todos uns com os outros, como tentei falar sobre eles nesta minha intervenção, precisam de serem desenvolvidos e aplicados na próxima governação, e é nesse sentido que o Bloco de Esquerda se candidata. Muito obrigado. Duas boas-vindas ao último participante no nosso painel, Fernando Nunes da Silva, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, que é especialista em mobilidade e que é candidato à Câmara na candidatura Unir Lisboa, PS, António Costa, a quem eu fazia a mesma pergunta. Pedia-lhe que eu distribuí de uma forma informal 10 minutos a cada um dos participantes para iniciar este debate. Pedia-lhe que tentasse não ceder esse tempo para depois conseguirmos discutir. A minha pergunta é se é possível retirar os carros dos passeios e como, porque toda a gente promete tirar os carros dos passeios, eles ainda lá estão. Regras, parece que temos regras suficientes, parece que há leis que até proíbem isso. A minha pergunta é como é que se faz? Se é que nós queremos, eu quero, mas não sei se toda a gente de facto quer. Também tenho algumas dúvidas quanto a se houvesse um referendo em Lisboa, não sei que resultado é que isto daria, mas enfim. Mas partindo do princípio que queremos tirar os carros em Lisboa, pelo menos a noção politicamente correta é essa, e eu tenho a certeza que quero, como é que isto se faz? Muito obrigado. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo atraso, mas estava condicionado, vindo de Braga, de um júri de académico na universidade. E fiquei condicionado pelos horários dos comboios, não tinha hipótese mesmo de vir mais cedo. De qualquer forma, desculpem o atraso, de facto não era aquilo que me agradava. A segunda questão, para ir direto à pergunta que foi feita, se quer que lhe diga, se fosse feito um referendo à população de Lisboa, não só com a pergunta quer ou não quer tirar os carros do passeio, mas a dizer exatamente quais eram as consequências de fazer isso de um dia para o outro, eu estou convencido que a grande parte das pessoas dizia que não quer tirar os carros dos passeios. Então, se talvez nós pudéssemos não. abreviar o debate e ir já todos para Porque, repara, há duas coisas, dois movimentos de moradores neste momento em curso na cidade de Lisboa, que por muito menos do que isso, levantaram-se e questionaram, e em alguns casos, na minha ponto de vista, provavelmente com razão, quando se diminuiu num bairro duas vias de tráfego para uma via de tráfego. E isso implicou que as pessoas, para chegarem a casa, neste momento demoram muito mais tempo, e estou a falar de Telheiras e estou a falar de Carnide, demoram muitíssimo mais tempo e têm problemas de estacionamento. E a troca foi alargar passeios e fazer uma pista reciclável. E, portanto, se calhar, para todos nós que já passaste pela Câmara, eu estive pela Câmara de uma maneira ou de outra, eu estive com o Heitor Castro, meu colega e amigo, na Assembleia Municipal, não é? A revezarmos um ao outro, na altura em que ainda não havia uma certa junção de esquerdas neste município, que o Dr. Monteiro já foi responsável municipal, já foi responsável pela própria MEL, o colega dos Verdes, não sei se já pertenceu também à Assembleia Municipal, é muito natural. Da CDU. Da CDU. Não sei se já esteve na Assembleia Municipal ou não, mas pronto, é possível. Bom, e portanto, se calhar a primeira coisa que é preciso ver é porque é que falhou. Porquê falhou isto? Quer dizer, não vale a pena a gente estar a dizer que queremos tirar os carros de cima dos passeios. Acho que a maioria daquelas pessoas que querem viver numa cidade com o mínimo de qualidade quer tirar os carros de cima dos passeios. Quer dizer, não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. A questão está em saber é como fazer. Não é o problema do diagnóstico. Estão N estudos feitos a dizer qual é o déficit de estacionamento, quantos carros, qual é o nível de ilegalidade, etc, etc. Estão todos feitos. Há vários estudos sobre isso. Medidas. Pá, toda a gente sabe quais são. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja minimamente atenta a este tipo de problemas sabe qual é o menu das medidas necessárias para fazer. Bom, e depois, numa rua em que existe um parque de estacionamento com uma oferta significativa, que existe uma esquadra de polícia, há carros em cima do passeio e há estacionamento em segunda fila. Avenida João Crisóstomo, podem passar lá todos os dias. Bom, portanto, há aqui qualquer coisa que vale a pena que a gente reflita um pouco mais. Quer dizer, porque é que estas pessoas todas, que dizem sempre que querem tirar os carros de cima do passeio, há várias vezes com graus diferentes de responsabilidade já tiveram na Câmara, sabendo nós o diagnóstico, conhecendo-nos nós as medidas, porque é que as coisas não se fazem e não acontecem? Portanto, se calhar o problema principal é exatamente de método. E é o problema do como fazer, e isso é que é a grande questão. E eu acho que é aí que é o falhanço todo, porque nós temos uma capacidade muito grande de fazer grandes diagnósticos, dizer como é que vamos fazer, e depois julgamos que vivemos num país com um nível de civismo, com um nível de articulação institucional, com competências ao nível da Câmara de uma forma bastante, bastante claras, com possíveis de intervenções absolutamente radicais em relação aos prevaricadores, etc. E depois percebemos que não é verdade, que não funciona assim. Não sei se vocês sabem, no dia em que a Carris quis pôr aqueles smartzinhos para fiscalizar o cumprimento do escoador bus, teve que meter a bordo um polícia que depende do Ministério da Administração Interna. Não é? E isto foi objeto de negociação de vários meses entre o Ministério dos Transportes e o Ministério da Administração Interna, porque os fiscais da Carris não podem atuar ali dentro, os fiscais da Polícia Municipal não podem atuar dentro do espaço público. Neste momento está-se a fazer uma situação extremamente grave, não é? E que vem ainda da Câmara, aqui do Dr. Monteiro, que é transformar uma empresa pública, não é, num monopólio quase privado e a atuar como uma polícia privada no espaço público da cidade de Lisboa. É outra forma de resolver. Eu acho que é isto que as pessoas têm que começar a colocar em cima da mesa, quer saber, nós vamos abdicar de atuar numa situação de poder público, com o que isso implica depois de faseamento, de compromisso, de alternativas, de se calhar de andar mais devagar do que a gente gostaria, ou para andar mais depressa transferimos isto para uma empresa privada que depois vamos todos gritar a dizer que faz negócio com o estacionamento, claro. Se é privado tem que fazer negócio, nenhuma empresa funciona no mercado se não for para fazer negócio. Mas isto a seguir tem consequências. E estamos a transferir para empresas privadas poderes de polícia que eu acho que são de duvidosa constitucionalidade. Só não é levantado o problema, porque de facto o Bloco Central tem funcionado como um abafador total deste tipo de questões. E é bom que a gente tenha consciência disso, não é? Portanto, para responder à sua pergunta, eu acho que é uma questão de cidadania e do mínimo de modernidade, se quiser, nas cidades, não ter carros em cima do passeio. Conheço situações em que as pessoas hoje são obrigadas a andar no meio da rua porque não há passeio disponível. Mas também sei dizer de situações em que isto acontece e em que se gerou um sistema de negociação do espaço extremamente curioso, porque é um bairro com uma certa coesão social e, portanto, os próprios motoristas já andam devagarinho, já têm zonas 20 e 30 sem lá estar sinal nenhum. Porque toda a gente reconheceu, por um lado, que não há lugares para tantos automóveis e, por outro lado, as pessoas têm que andar no asfalto, até porque os passeios estão todos ondulados porque os carros lá estão em cima, porque são mal feitos, etc. Estas coisas todas, e portanto, as pessoas, é um bairro que já tem muita gente idosa, e portanto as pessoas andam na rua. E as pessoas, pronto, negociam aquilo que há, que há muitas vezes, né? Em certos sítios, negociam a passagem. O carro abranda um bocadinho para a pessoa sem encostar, etc. Bom, enfim, é uma coisa curiosa. De qualquer modo, esta é a questão essencial, é de como é que nós podemos alterar. Como é que nós podemos pôr as coisas em cima da mesa? E para mim há um dado que é intransponível numa sociedade aberta, democrática e complexa. Quando eu digo complexa é porque há interesses contagónicos. Isso só se faz com incentivar a participação pública, com pedagogia, com explicar, com criando alternativas. Não é? E criar alternativas significa, por exemplo, ter elementos fidedignos sobre o que é que se passa com os estacionamentos que foram concessionados. Eu acho absolutamente inacreditável que grande parte dos estacionamentos que foram concessionados pela Câmara não têm como obrigatório, como obrigação do concessionário, prestar informação estatística sobre a utilização daqueles parques. Mas isto foi feito assim. E quando se quis saber efetivamente qual era a procura que existia nesses parques, foi-nos dito que isso era informação confidencial e era comercial e, portanto, a Câmara não tinha direito a sabê-lo. Ora, como é que é possível eu negociar com aqueles senhores que naquela zona, para os moradores, 30 euros por guardar o carro durante a noite é elevadíssimo, é impossível, e que você tem que pôr a um preço a custos marginais, isto é, ao valor mínimo, ao valor que custa pura e simplesmente manter a porta aberta naquela zona, o que provavelmente, em alguns casos, é capaz de atirar para 5 euros por mês, ou coisa assim do estilo, não é? E para resolver o problema dos moradores, em vez de estar a fazer uma situação em que o tipo está a ultrapassar tudo aquilo que supostamente devia ter sido acautelado pelos interesses públicos, não é? E que neste momento é um negócio perfeitamente impressionante. Bom, e isto é uma coisa que os cidadãos de Lisboa têm a obrigação de saber. Quais são as condições contratuais e como é que é possível alterar este tipo de situações. Eu sei como é que vou fazer. Se os concessionários não me derem essa informação, eu colocarei pessoas durante uma semana a fazer a contagem dos carros, com matrículas. E ao fim de uma semana, sei colocar os problemas em cima da mesa. Agora, a situação que hoje existe é insustentável. Porque muitos dos lugares de estacionamento que foram criados não estão a ser devidamente utilizados em termos de política de mobilidade, que permitia tirar carros da rua, permitia etc, por causa de má negociação, denunciada N vezes pelo Tribunal de Contas, não acautelamento do interesse público, nas concessões que foram feitas. Mas é um problema de estacionamento? Os carros em cima do passeio? Não é só um problema de estacionamento, mas também é um problema de estacionamento. Se quiser, eu estive a alinhar assim no comboio. Agradeço-lhe concluído. Está na muito. Reta final, vai ter oportunidade de fazer outras intervenções. Por exemplo, eu estava a ver assim, o estacionamento ilegal, em particular sobre os passeios, resulta, tem várias causas. Por exemplo, uma das coisas que a gente esquece é que em 1970 havia 70 veículos por 1000 habitantes em Portugal e neste momento, na cidade de Lisboa, ou na área metropolitana de Lisboa, estamos nos 500 veículos por 1000 habitantes. Portanto, houve uma taxa de motorização que cresceu brutalmente nos últimos, e não foi nos últimos 30 anos ou 40, foi nos últimos 20 anos, se quiserem, de 86 para cá. Portanto, é uma coisa absolutamente brutal, de repente não havia. A maior parte dos bairros residenciais, das zonas comerciais tradicionais, etc., não tinham lugares para estacionamento. Veja o que é que acontece, por exemplo, na Avenida da Igreja, veja o que é que acontece em Campo de Ourique, etc. E agora vão tentar lá falar com os comerciantes, por exemplo, dois casos em que os comerciantes se opuseram terminantemente à construção do gasto de estacionamento e à regulação e à retirada do automóvel naquela zona. E eu não estou a dizer que sou a favor ou contra, estou a dizer é que uma coisa é aquilo que a gente pensa como técnicos, como pessoas que trabalham nisto, outra coisa é a capacidade que numa sociedade aberta, democrática e complexa, volto a frisar, é possível pôr as coisas na mesa e o que é que isso exige de alteração. Mas, por exemplo, isso é uma questão importantíssima. Portanto, não só aumentámos enormemente o número de automóveis, como o número de lugares não foram criados na devida proporção. Não se esqueçam que houve um presidente de Câmara que vendia lugares de estacionamento, não é? Como receita pública, e em particular nas zonas mais centrais da cidade. E, portanto, não constrói os lugares de estacionamento porque é muito caro e daqui a não sei quantos para a Câmara. Bom, depois há um problema que a gente não se pode esquecer. Portugal ainda é um país em que estamos na primeira geração do automóvel. As pessoas é a primeira vez que têm um automóvel, a família. E, portanto, tirando os filhos das classes médias, não é? A grande parte das pessoas ainda tem uma coisa perfeitamente... O automóvel é... Quando está dentro do automóvel tem quase inerentemente uma certa falta de civismo, não é? Aliás, é espantoso quando... Eu, por exemplo, eu não ligo nenhum aos riscos e não sei quantos, tenho os carros sempre cheios de riscos e não sei o quê, porque como tenho miopia, tenho dificuldade quando nos estacionamentos em subterrâneo de ver a distância para trás, e não tenho os carros que fazem o pipi, e portanto tenho aquilo permanentemente riscado. Epá, no outro dia houve uma... Encostei o carro a uma senhora, tinha um carro ainda há uns meses, não é? E aquilo tive que fazer uma declaração amigável, uma coisa que um tipo passava com um paninho, pá, metia um bocadinho de graxa e ninguém ligava nenhum, mas pá, eu toquei-lhe no carro, pá, não sei o quê, não queria tirar o carro da rua, pá, a perturbar os outros, porque tínhamos tocado no carrinho da pessoa. E isto é um dado que a gente tem que ter em linha de conta. Outra questão que é extremamente importante é aquilo que tenho falado, depois já concluí. Eu depois não falo mais. Esta ronda. Eu não falo mais. Depois a seguir. Espero que sim, porque é certamente questões. Não, a outra questão que é muito importante, que é isto da fiscalização. Isto é lixado, quer dizer, o que é que me serve a mim de estar a fazer regras? Eu pessoalmente acho que isto funciona exatamente ao contrário. Se eu faço uma regra que não posso impor aquilo que os ingleses chamam de enforcement, que não posso garantir que ela seja cumprida, é preferível não ter a regra. Eu prefiro ser mais tolerante em termos da exigência da regra, mas fazê-la com que ela seja cumprida a 90%, do que ter uma regra que é o que a gente tem em Portugal. Temos a legislação mais espantosa em termos ambientais, em termos urbanísticos, em termos de ordenamento de território, em termos de ruído, em termos de tudo e mais alguma coisa. E depois ninguém liga nenhuma àquilo. E tudo se resolve pagando uns estudos de impacto ambiental a bom preço para que as organizações que tenham acesso aos meios de comunicação social nesta área para estejam caladinhas e não se têm muito. Não é? E a última questão é, de facto, o negócio em que se transformou o estacionamento em Lisboa. Porque é que em Paris é extremamente caro estacionar à superfície e é barato estacionar em estrutura, portanto, em edifício ou em subterrâneo. Não é? E é assim em qualquer cidade decente. O que é difícil e o que é caro é estacionar aqui à superfície, que é para a gente estacionar por meia hora, uma hora no máximo. Não é? E os outros lugares são mais baratos, o que permite, por exemplo, ter logo o problema dos residentes resolvidos, etc. E em Portugal é exatamente ao contrário. O que é barato é estacionar à superfície, o que é caríssimo, em alguns casos é um verdadeiro roubo, é estacionar, sobretudo em situações de monopólio, porque houve zonas que foram dadas praticamente em situação de monopólio, em que as pessoas, é um verdadeiro assalto à mão armada quando uma pessoa lá mete o carro. E, portanto, é neste quadro que eu tenho que atuar. Eu sei como, mas lá vamos. Bem, muito obrigado. Antes ainda de passar a palavra, eu combinei esta forma de funcionamento com a mesa, vou dar a palavra de novo aos membros do painel, de uma forma muito breve. Eu pedi-lhe que pedia-vos a todos que fossem muito breves nesta intervenção, para não cansar demasiadas pessoas. Vejo que há uma parte considerável da audiência que começa a bocejar. Para não cansar demasiadas pessoas, pedias 2 minutos para comentar as intervenções dos outros participantes. E começamos com a mesma ordem. António Carlos Monteiro. Não sei se está. Antes de mais, como é evidente, vou pedir alguma tolerância ao moderador, tanto mais que este debate começou coxo e praticamente comecei eu com um monólogo, porque os restantes intervenientes, à exceção da CDU, não estavam presentes. É evidente que há aqui uma questão... O moderador não é muito benevolente. Há evidentemente aqui uma questão que é importante que fique clara. E vou começar por a dizer, Sr. Professor Nunes da Silva, é que está aqui como candidato pelo Partido Socialista e representa aqui o Partido Socialista. E, portanto, atirar umas questões para o ar é importante saber onde é que elas vão ou onde é que elas vão parar. Porque quem fez essa concessão de estacionamentos foi o Partido Socialista. E, portanto, tudo aquilo que o Sr. Professor Nunes da Silva está a dizer aplica-se exatamente à lista que representa aqui. Esta cidade existe há séculos. E o mais difícil que existe é de conciliar estas diferentes prioridades. Nós tivemos o cuidado de, no mandato em que eu estive na Câmara, de encomendar um plano de mobilidade. Aliás, o Sr. Professor colaborou nesse plano de mobilidade. E aquilo que pretendemos fazer, e que tem estudos, como o Sr. Professor sabe, porque participou neles, é conciliar os diferentes modos de transporte. Começamos pelo transporte a pé, transporte público, transporte coletivo e, por fim, o transporte individual. Mas é necessário conciliar esses diferentes modos de transporte. Sabemos, porque fizemos este estudo, que existe carência de estacionamento. Por isso defendemos que é necessário fazer parques de estacionamento residenciais. E nós fizemos. Fizemos o Parque da Calçada do Combro, fizemos o Parque das Portas do Sol e deixámos mais 2 prontos antes de sairmos da Câmara. Sabemos que isso é condição para que possa haver reabilitação do centro histórico. Sabemos que isso é condição para que exista repovoamento da cidade. Sabemos que é fundamental libertar a superfície para o peão. Por isso mesmo, defendemos o túnel de Saldanha. Estranho muito, Sr. Professor, ter lido declarações suas ao I, dizendo que mais uma vez anunciam medidas sem as estudar. Sr. Professor, essa medida consta do plano de mobilidade na qual o Sr. Professor participou. E não só consta, como ainda por cima tem lá o calendário definido. Diz que é a partir de 2012 que se deve iniciar essa construção desse túnel. E está aqui. Eu trouxe o Sr. Professor para que o recorde, porque pelos vistos, quando fez essas declarações, não se quis lembrar do estudo no qual participou e que defende isso mesmo. Por outro lado, estamos a falar de uma Câmara que está em funções há 2 anos e que o Sr. Professor representa aqui. E prometeu em 2 anos acabar com o estacionamento em segunda fila. E a verdade é que não o fez. Desistiu, cruzou os braços. E, portanto, a questão em relação ao estacionamento é não só que é necessário conseguir obter oferta de estacionamento para os residentes poderem deixar o automóvel no local certo, como, por outro lado, é necessário que exista decisão, capacidade de ação para que se discipline de uma vez aquilo que são os comportamentos menos corretos em relação ao estacionamento. É por isso que nós dizemos, por exemplo, que vamos ser intransigentes com a questão das cargas e descargas. Que vamos regular as cargas e descargas e que pretendemos fazê-lo. E já agora, Sr. Professor, mais uma correção. Eu gostei de ouvir a forma como o Sr. Professor colocou a questão dos smarts que são utilizados pela Carris. Pena é que não se tenha recordado que quem tratou desses smarts foi a Câmara de Lisboa, presidida pelo Dr. Pedro Santana Lopes. Em que o acordo que foi feito foi que a Carris compraria 3 smarts e a Câmara de Lisboa disponibilizaria polícias municipais. E, portanto, a seu dono. É que quem tratou desses smarts, quem acordou esses smarts com a Carris, foi a Câmara de Lisboa, presidida pelo Dr. Pedro Santana Lopes. Não foi outra pessoa, não foi sequer a PSP, foi a Câmara e foi a Polícia Municipal. E, portanto, é importante que quando contamos aquilo que é o histórico, sejamos corretos e citemos os factos tal como eles devem ser. E, portanto, repetir, terminarei, quem fez as concessões dos parques de estacionamentos foi o Partido Socialista. Quem conseguiu esses smarts foi a Câmara de Lisboa, presidida por Pedro Santana Lopes, e evidentemente que a questão do túnel do Saldanha, que o Sr. Professor criticou, está aqui no plano de mobilidade da cidade de Lisboa, da qual o Sr. Professor fez parte daquilo que foi a elaboração deste mesmo plano. Muito obrigado. Carlos Moura. Isto é realmente parece-me incrível, não é? É verdade que em 2 anos o PS não resolveu o problema de estacionamento em segunda fila. Bom, mas tampouco o Santana Lopes e o PSD e o CDS-PP desde 2002. Portanto, parece-me que estamos exatamente, quanto a isso, temos um perfeito empate entre as duas propostas e as duas forças políticas. E, portanto, não me parece que seja por aí que possamos ir. Depois, como é que se falam aqui de coisas tão interessantes como túneis e entradas? Nós todos sabemos o que é que o túnel que foi criado durante o mandato do Dr. Pedro Santana Lopes criou em termos de entrada de trânsito na cidade de Lisboa, em termos de entrada de automóveis na cidade de Lisboa. E, no entanto, fecharam-se as zonas de Santa Catarina, do Bairro Alto, algumas coisas, e criou-se uma pressão muito superior sobre essas zonas, trazendo mais carros para a cidade de Lisboa. Bom, vamos ver como é que resolvemos então o problema do trânsito, se facilitamos e depois dizemos que somos contra. Bom, aí há uma incoerência que conviria explicar. Depois, a questão da gestão dos parques. Bom, o contrato da Street Park, tanto quanto eu sei, Dr. António Carlos Monteiro, é do seu tempo. E, portanto, tem responsabilidades nele. E eu não sou, e não estou aqui, de forma nenhuma, nem o poderia fazer, a defender a gestão que foi feita, aliás, uma gestão extremamente confusa, com o encerramento de algumas zonas ao trânsito, com a alteração, que depois criaram outros problemas, que temos aí o Martinho da Arcada a queixar-se, que temos aí as situações que estão criadas aí à volta do Cais de Sodré e do Terreiro do Passo, que não vamos ter uma solução para elas tão simples e que são da responsabilidade do Partido Socialista. E, portanto, quer dizer, há aqui culpas que não vale a pena estar a tirar uns aos outros. Há culpas que têm que ser repartidas pelos dois e que, portanto, não é muito curial deixar de as reconhecer e dizer que não são. E não deixar de as reconhecer e dizer que não se. Preferia que deixasse falar os outros participantes. E dizer que não se vai. De outra forma, eu retiro e deixo interferir. E deixo de admitirem uns aos outros alegremente. E não se admitir que se deverá arrepiar caminho. Por outro lado, é óbvio que há uma coisa que está completamente ao contrário. Quer dizer, como é que o custo do estacionamento à superfície acaba por ser superior, aliás, inferior ao custo do estacionamento em estrutura. Isso é algo que tem que ser, obviamente, resolvido na cidade de Lisboa. Por último, é óbvio que, e vou já terminar, ser muito rápido e já terminar, muito embora considero que, devido ao facto de ter feito uma introdução mais curta, deveria ter um pouco mais de tolerância, mas enfim. Há muita injustiça neste Pois, principalmente nós queixamos muito dela. E, portanto, as questões do estacionamento dos residentes, bom, essas obviamente têm que ser prioritárias, mas têm que ser prioritárias lembrando-nos que a multimotorização é um dos principais fatores de no fundo, de agravamento de toda a questão do tráfego e toda a questão da circulação pedonal. E, portanto, aí também tem que ser muito claramente vista que nós não podemos admitir e temos que ser, aí, desculpe-me, professor Nunes da Silva, mas temos que ser muito rigorosos em termos das questões legais e em termos de fazer cumprir a legalidade. Quer dizer, não vamos entrar por uma questão securitária, mas também não vamos deixar entrar na questão laxista, porque então aí nunca mais nos entendemos. Muito obrigado. Heitor de Sousa. Eu tenho direito também a... A ideia é comentar, criticar. Eu preferiria pessoalmente, mas isso é porque sou uma pessoa de gostos particulares, preferiria que as críticas não fossem feitas ad hominem e fossem relativamente ao assunto que estamos a tratar. Sim. Mas os senhores são livres de interpretar essa liberdade como entenderem. Pronto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu creio que aqui está a desenhar-se uma discussão sobre política de estacionamento que se calhar valia a pena tê-la de forma mais aprofundada, porque o representante da nova Aliança Democrática pretende, digamos, passar uma espécie de uma esponja sobre aquilo que foi a responsabilidade da Aliança Democrática na gestão desta cidade. E, nomeadamente, em termos de política de estacionamento, o que eu creio que... O PSD, e sobre isso sempre teve de acordo com o PSD, com o PS e até mesmo com o PC, quando decidiram criar uma empresa de estacionamento, EMEL, para a gestão do estacionamento da cidade de Lisboa, não sabiam, ou se não sabiam, deviam saber, que estavam a criar uma área de negócio na cidade que é particularmente atrativa para os privados, para as empresas privadas, e tanto assim é que todos os parques de estacionamento do centro da cidade estão concessionados, às vezes até em regime de monopólio, a empresas privadas, por processos que nunca ficaram suficientemente esclarecidos. Por exemplo, por que razão é que a Braga Parques tem dois parques de estacionamento concessionados um ao lado do outro? Martim Moniz e Praça Figueira. Por que razão é que os achados arqueológicos que foram encontrados no parque de estacionamento da Praça da Figueira desapareceram? Portanto, isso foi da responsabilidade da gestão municipal do Partido Socialista e do PCP, que também fazia parte dessa gestão municipal. E, portanto, esta política de estacionamento que olha para o estacionamento como uma forma de rentabilizar o espaço, rentabilizar, entre aspas, o espaço público, é que é totalmente contrária, na nossa opinião, obviamente, a uma política de mobilidade que seja coerente. Porque quando há aqui um elemento na política de mobilidade que é uma espécie de chapéu de chuva de todas estas várias políticas setoriais, quando uma política de mobilidade diz, por exemplo, que a prioridade deve ser para os transportes públicos, e depois temos uma política de estacionamento que arranja para o estacionamento do centro da cidade, para os carros virem para o centro da cidade, e, portanto, uma coisa diz, é preciso dar prioridade à circulação dos transportes públicos, e outra diz, venham carros para o centro da cidade, que é para a gente fazer negócio, e justificar a concessão do estacionamento, quer dizer, aqui a bota não bate com a perdigota. Portanto, agradeço-lhe com isso. Portanto, creio que valia a pena que as pessoas se interrogassem sobre, pelo menos, a coerência necessária que é preciso que estas políticas tenham umas com as outras. Obrigado. Nunes da Silva. Bom, eu não tenho interesse nenhum em participar neste tipo de discussão de tipo partidarítica, dá vontade de rir agora aqui o doutor a Monteiro dizer que eu sou do PS ou que estou no PS. Bom, sabe perfeitamente, não estou a representar, sabe perfeitamente, estou a representar aquilo que em qualquer país civilizado seria uma coligação, mas que os senhores da Assembleia da República, e o senhor é deputado, na Assembleia da República tentou impedir neste país, que é a participação livre dos cidadãos sem ser através dos partidos políticos. E, portanto, o que ali há é, de facto, uma coligação entre o movimento de cidadãos a que eu pertenço e um partido político, e não me chateia absolutamente nada com isso, a única coisa que me chateia é agora ter coisa. Eu percebo qual é a estratégia, que é tentar colocar agora a questão no PS. Mas, Sr. Doutor António Monteiro sabe perfeitamente, e citou aqui duas coisas, o Calçada do Combo e os Portas de Sol, sabe quem é que fez o estudo prévio destes parques? Foi o arquiteto Miguel Correia comigo, sabe isso perfeitamente. Como sabe do dossiê todo que foi entregue ao Presidente da Câmara, Por acaso? Não, já lá vamos a esse. Não é? Porque aquilo que movimentou as pessoas é resolver problemas. E quando o Dr. Pedro César Santana Lopes foi eleito, apesar de ele estar noutra lista e ter votado e ter aparecido noutra lista, foi eleito, foi-lhe entregue um documento a dizer, olha, estão aqui um conjunto de questões importantes para fazer. Portanto, não me venha dizer que agora está do PS, não sei o que, não sei o que. Epá, as pessoas querem resolver problemas, portanto, eu não entro nesse tipo de conversa. E já que me dá a oportunidade de falar sobre o chamado plano da mobilidade, epá, no mínimo sejam honestos. No mínimo, desculpe, no mínimo seja honesto, veja lá como é que está lá o nome. Veja lá como é que... Não, isso não é o que está... Não, desculpe, está... Epá, não seja desonesto. Isso é falta de caráter. E eu vou-lhe dizer porquê. É, porque o senhor sabe perfeitamente. Sai à vontade, eu explico porquê. Porque isto não é o que está publicado pela Câmara. Desculpe, Dr. António Monteiro, não é isto que está publicado. Não é isto que está publicado pela Câmara. Agradeço que baixem o tom das vossas intervenções. Eu posso explicar. Não vou suportar este tipo de discurso. Porquê é que o Dr. António Monteiro não trouxe o volume que foi publicado pela Câmara Municipal? Serei eu a interromper o debate, com grande pena minha, se... Como quiser, mas este assunto tem que ser esclarecido uma vez por todas. Eu explico. Eu sei porque está aflito, porque sabe porque é que é. Não, perfeitamente. Isto poderá ser muito divertido e pode fazer. Não. Ó Dr. António Monteiro, eu não esperava isto sim. Garanto-lhe que não. Então eu digo qual é o problema. Eu digo qual é o problema. Isto é um documento de trabalho. Não, sei. Sabe perfeitamente que eu me opus à construção desses túneis e por causa disso é que o meu nome não figura na publicação feita pela Câmara Municipal de Lisboa. O meu nome não figura na publicação feita pela Câmara Municipal de Lisboa como na parte das propostas. Houve o cuidado, o meu colega Viegas, houve o cuidado. E eu vou passar a trazer a fotocópia daquilo que a Câmara Municipal de Lisboa publicou por estar na altura, a apoiar a contestação em tribunal contra o túnel do Marquês e contra a continuação dos túneis na Fontes Pereira de Mel e na Avenida República. Eu fui testemunha técnica do Dr. Sá Fernandes. Eu penso que já comprei o plano de mobilidade. A partir daí fiquei fora das propostas. E está lá escrito, professor Nunes da Silva, análise e diagnóstico e elaboração de cenários. E depois vem a equipa da proposta, que é outra, não está o meu nome. Eu penso que toda a gente... E sabem perfeitamente que é assim. Professor Nunes da Silva, eu penso que toda a gente já percebeu o que quer dizer. No entanto, devido ao caráter pessoal dos seus comentários aqui assim, e de forma a mantermos isto de um grau de civilidade que permita o debate e que permita a participação destas pessoas, que são a razão de ser deste encontro, eu pedia-lhe que retirasse os comentários de caráter pessoal que foram... Não, eu custa-me que o Dr. António Monteiro tenha os feitos a dizer que eu sou um defensor do túnel e que assinei um estudo sobre isso, porque o Dr. António Monteiro sabe perfeitamente que isso não é verdade. Eu já lhe tive a oportunidade de explicar pessoalmente. Mas tem toda a verdade, que a minha colaboração no estudo foi feita até àquela fase e que isso está assim no documento que saiu como publicação pela Câmara Municipal de Lisboa. Porque eu manifestei na equipa, e há aqui outras pessoas que aliás participaram na equipa e que têm conhecimento disso, eu manifestei na equipa que me opunha a esse tipo de proposta. Isto, professor Nunes da Silva, não é publicação oficial, na publicação oficial o seu nome não consta. Exatamente. Exatamente. Conta na fase da análise e diagnóstico. Faça favor. Agradeço-lhe que mantenha... Seu professor Nunes da Silva. Agradeço-lhe que mantenha o debate seu com a seriedade que todos gostaríamos que ele tenha. Seu professor Nunes da Silva, aquilo que eu tenho de dizer a si é que é realmente uma questão que me parece particularmente grave. Porque veio aqui fazer-me acusações de caráter, de falta de caráter, quando o senhor professor Nunes da Silva, o que disse ao jornal I, foi que mais uma vez... se apresentavam propostas sem preparação, sem estudos, sem estarem pensadas. O que o senhor professor sabia que era falso, porque está no plano da mobilidade e do qual colaborou. E, portanto, sabia perfeitamente que constava do plano de mobilidade o túnel de Saldanha. E, portanto, o senhor professor faltou à verdade. Faltou à verdade. E fica-lhe muito mal fazer acusações quanto à falta de caráter dos outros e não ser capaz de as retirar. Porque eu não lhe fiz essa acusação, falta de caráter, e o senhor professor se tinha esquecido que isso constava do plano de mobilidade. Portanto, fica-lhe muito mal e digo-lhe desde já que não acho que é forma de tratar pessoas com quem tem uma disputa eleitoral e demonstra aquilo que é a arrogância de quem vem a este debate e acha que é o detentor da verdade e a única pessoa aqui que tem caráter e que pode falar sobre as questões do trânsito. E, portanto, lamento muito, Sr. Professor, que seja incapaz de retirar as palavras que utilizou aqui e, portanto, se o Sr. Professor não retirar essas palavras, eu deixarei este debate porque considero que não estou para estar ao lado de uma pessoa que considera que aquelas que estão a debater com ela têm problemas de caráter. Quer fazer algum comentário? Faça o favor. Agradeço. Doutor António Monteiro, portanto, está de acordo que eu não sou o autor daquelas propostas? Ouviu aquilo que eu disse ou não ouviu aquilo que eu disse? Foi exatamente o que disse da primeira vez, foi o que eu disse da segunda vez. Não, não foi. E o senhor acusou-me de ter falta de caráter. Não. Eu já vi você disse... Então, quem não disse a verdade ao jornal e foi o senhor que não. Certo? Eu não disse. Pois não disse. Quero saber a minha opinião sobre o túnel do Saldanha. Se continuarmos neste ping-pong de caráter pessoal, eu penso que isto não vai ser muito esclarecedor. Vamos discutir o túnel do Saldanha. A ideia deste debate, por muito interessante que isto possa parecer... E você retira que eu apoio o túnel do Saldanha. Eu nunca disse que apoiava o túnel do Saldanha. O que eu disse... Que eu era autor de um estudo que era proposto. Portanto, eu não sou autor. Eu não sou autor. Nesse caso, tudo bem. Podemos continuar a conversar. Está aqui. Eu acho que isto... Não, mas isso não é a publicação da Câmara. Como sabe, não é oficial. Não sabia. Bom, mas vamos. Sim, senhor. Vamos, tudo bem. Não, penso que há aqui um mal entendido. Eu não sou o autor da proposta e você não insiste nisso. Você não diz que eu tenho falta de caráter? Claro que não, se você não disser que eu sou o autor da proposta. Ouça aquilo que... Está bem? Dr. Carlos Monteiro. Acertamos nisso. Eu não sou o autor da proposta, porque senão, se você insiste... Meus senhores, bom, penso... Não, é evidente que isto não tem interesse nenhum. Penso que as reações da assistência, penso que as reações da assistência são suficientemente explícitas. Penso que isto não serve de facto o esclarecimento, não serve nenhuma das campanhas que ambos defendem, e não serve claramente o objetivo também dos organizadores e não serve e não é a melhor maneira de eu passar um fim de tarde também. Vamos ignorar esta questão. Penso que, porque os factos são relativamente importantes, penso que aquilo que foi dito, e não vou permitir que façam comentários, há um estudo que foi feito no qual o professor Nunes da Silva participou, mas cujo resultado final eu não subscrevo. É isto. Penso que isto são os factos e penso que ambos estarão de acordo com isto e eu digo isto não em benefício de ambos, porque não parece esse o objetivo essencial, mas em benefício da assistência que está à nossa frente. Peço desculpa, mas há outro facto a acrescentar. Diga. O Sr. Nunes da Silva disse que isto não tinha sido objeto de estudo e foi objeto de estudo que consta deste estudo. Muito bem. Há essa ressalva feita. Sim, mas tem um microfone para si também, a esta ressalva. Eu agora passava... Faça o favor, mas agradeço que seja breve. Serei muito breve. E agradeço. Eu nunca pensei ter que fazer isto num debate com pessoas crescidas. Muito breve. Às vezes acontece-me fazer isto, mas em debates em escolas secundárias. Serei... Agradeço que tentem... Serei... Agradeço que tentem ser objetivos a discutir os factos e não discutir as pessoas. São o menos interessante. Serei muito breve e repetirei aquilo que disse e que levou o Sr. Professor Nunes da Silva a fazer a acusação de caráter. O Sr. Professor acusou no jornal I, o Sr. Professor acusou no jornal I de que não tinha sido objeto de estudo e foi objeto de estudo como o Sr. Professor tinha a obrigação de saber. Ok? Bom, meus senhores, eu não sei se alguém ainda tem... Penso, muito obrigado. Eu não sei se alguém ainda tem interesse em fazer perguntas. Há várias mãos na assistência. Há algumas regras para as perguntas. Tenho a certeza que a assistência se vai comportar de uma forma mais civilizada do que a mesa. Peço desculpa em nome da mesa que eu presido e que modero. As minhas desculpas à assistência. Agradeci que fizessem as vossas desculpas, as vossas perguntas de uma forma breve e que as dirigissem a um interventor apenas. Eu começava, houve um braço ali assim, penso que ainda há pouco houve alguém que levantou o braço, penso que foi o senhor, faça favor. há demasiados braços, não consigo contabilizar tudo, esperem pelo microfone, façam, sejam breves e dirijam. Sempre certo que a maior parte dos carros que se estacionam em cima da cidade de Lisboa não são oriundos da cidade de Lisboa, o que é que se pretende fazer para reduzir o número de viaturas dentro da cidade de Lisboa? E quero fazer a sua pergunta? Hã? A quem? A qualquer um deles, então, é indiferente. Eu passava assim, por exemplo. Olha, realmente esta pergunta é um bocadinho colocada a todos, não é? Quer dizer, o que é que cada força política pretende fazer? Coisa. Bom, a nível dos parques de estacionamento, evitando a entrada dos carros na cidade de Lisboa, aquilo que a candidatura da CDU propõe ao nível de estacionamento é o seguinte. São parques de estacionamento dissuasores na periferia e nas entradas de Lisboa que sejam gratuitos para os utentes de transportes públicos e integrados e adequados à interface com os vários modos de transporte. Entendemos que... Eu que não se desse muito, porque se, não vai dar... Não, é só estes dois pontos, só vou ler estes dois pontos do programa. E tornar obrigatória a existência de áreas de estacionamento de veículos de duas rodas em todos os parques de estacionamento e junto aos interfaces modais, por forma a impedir que estas viaturas estacionem em cima dos passeios e também em jardins e mesmo nas entradas dos prédios. Portanto, é a dois níveis, a nível do estacionamento dos veículos de quatro rodas e também dos de duas. Outra pergunta? Por favor, sim. Agradeço que eu dirija a um membro da mesa. Sim, sim, eu vou fazer isto até diferente. Porque nós aqui estamos a falar de peões e a minha pergunta é muito específica. Eu, para atravessar a António Aguiar, tenho que subir quase até meio para passar as duas fases, os dois sentidos. Para atravessar do átrio Saldanha para o Monumental, tenho que passar três passadeiras. A minha pergunta é, enquanto candidatos e pessoas de boa fé, se algum dos senhores que levanta o braço é que ele se comprometer a resolver este problema das passadeiras. Em nome, porque eu tive o cuidado de ler... O que está a dizer é que há poucas passadeiras. Não, eu estou a ler é que os peões são o elo mais fraco da cadeia. Eu tenho que dar voltas e voltas. Eu, para ir da Fontes para Edmel, se calhar a Avenida Liberdade, demoro 7 minutos à espera dos semáforos. Não é a caminhar. E acho que há aqui quem ateste isso, que já fizeram a experiência. Minha pergunta é se alguma das candidaturas, e levanto o braço aquela que se comprometeu com isso, porque eu li os programas e não diz isso, a acabar com esta essa palavra é uma palhaçada. Isso é uma resposta breve. Querem levantar o braço? Acho uma maneira muito original de fazer uma pergunta. Está a ver qual é o problema com esse tipo de perguntas. Toda a gente dá as respostas certas. Muito obrigado. De qualquer forma, levantou uma questão importante. Foi um ventando o braço. Eu preferia dar a voz ali assim. Eu preferia dar, se não se importa, faça favor. E depois este senhor de camisa branca. Eu acho que neste debate tem-se perdido demasiado tempo a discutir o que é que se fez de errado. Houve erros de todas as gestões camarárias até hoje. Acho que seria muito mais interessante, e do ponto de vista do peão, pensar como é que vamos sair daqui. E o professor Nunes da Silva falou no problema das concessões, e que de facto é um grave problema. Eu moro numa zona cheia de parques de estacionamento e, no entanto, há sempre imensos carros estacionados onde não é suposto. Era uma pergunta que também posso dirigir lá a todos. Como é que saímos daqui? Como é que os carros passam a estacionar mais nos parques, se é possível... Mas isso foi a questão que já todos os representantes das candidaturas já abordaram aqui, sim. Mas como é que é possível? É possível rever os contratos? Há mecanismos legais? É preciso mudar as leis para isso? Acho que se devia. Porque, de facto, e não sei, esses contratos são para sempre, são para até quando? E pronto, é mais isto, como é que se mudam, de facto... decisões para mudar as coisas, não sendo só com a fiscalização, que também é importante. Visto que dirige a sua pergunta a toda a gente, eu pedi ao Heitor de Sousa para responder. Então, já foi, a questão já foi abordada, a questão das concessões de estacionamento. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente e eu acho que é possível sair daqui, mas vai custar caro. Vai custar caro à Câmara. Vai custar caro e quem devia ser responsabilizado por esse, por essa fatura foram aquelas gestões camarárias que autorizaram e fizeram do estacionamento do negócio no centro da cidade. Mas é possível renegociar os contratos de concessão? É possível. A Câmara pode invocar até mesmo o direito de expropriação em caso de considerar que o interesse público deve ser só pode ser salvaguardado dessa forma. É preciso, é de novo vontade política. De facto, há determinados contratos de estacionamento que foram feitos que são verdadeiros contratos leoninos e que servem interesses privados e têm o público todo a pagar por os interesses privados. Aquilo que se fez na gestão do PSD, Santana Lopes, com a criação de mais um subsídio para os privados, entregando a possibilidade dos residentes poderem estacionar nos lugares vazios dos parques de estacionamento, que não eram ocupados nunca, a troco de 25€ por lugar, é um verdadeiro escândalo. É um verdadeiro escândalo, sim. A doutora Marina Ferreira fez aprovar isso na Assembleia Municipal. Eu votei contra. O senhor não estava lá, provavelmente não soube. Mas isto... O Presidente de Câmara era Carmona Rodrigues. Ouça, foi você que elegeu o Presidente Carmona Rodrigues, não fui eu. Portanto, vamos evitar o diálogo. A política, aquilo que está cá em causa, aquilo que está em causa é a política. Eu podia lhe concluir isso. Só para concluir. Aquilo, a política que está em causa é a revisão de cima a baixo, da política de estacionamento na cidade de Lisboa, designadamente no centro da cidade. Eu preferia que evitassem o diálogo na mesa, por favor. Preferia que evitassem o diálogo na mesa, francamente, por uma questão de... Quer comentar esta questão também, visto que... Eu só iria ser muito breve. Em primeiro lugar, convém que tenhamos a noção de que quando se fala em matérias de estacionamento, quem tem a responsabilidade pela concessão dos estacionamentos foi o Partido Socialista e o Partido Comunista, que estavam coligados na Câmara na altura, sendo que o vereador era o do Partido Socialista. E no que diz respeito àquilo que são as questões posteriores, o que eu saiba, o Dr. Pedro Santana Lopes saiu da Câmara em 2004 para o Governo e depois saiu definitivamente em 2005. De que ano é que são essas decisões? Algum de nós estava lá? Não estava. Não estava, meu caro. E tanto não estava, que além do mais convém que tenha a noção de qual é o meu partido. Não é sequer do meu partido. Não é sequer do meu partido. Eu sou do CDS, caso ainda não tenha percebido. Eu sou do CDS e não tenho qualquer problema em permitir isso, em assumir que não estávamos, nem nunca votei no professor Carmona Rodrigues. Portanto, não tem esse tipo de acusações para mim, está bem? Candidatura Pedro Santana Lopes. Da coligação Pedro Santana Lopes. Mas eu peço desculpa, já vou aí assim, tenho aqui um senhor inscrito à frente que está... Peço desculpa. Queria fazer, peço desculpa, diga. Nem toda a gente da mesa pode responder a todas as perguntas. Então vamos multiplicar por 4 o tempo de intervenção, não há tempo. Faça favor. Resta saber se alguém fica esclarecido com tudo isto. Não haverá tempo para as respostas. Eu preferia que as perguntas fossem breves, as respostas fossem breves e que tentássemos fazer algum ping-pong. Portanto, a minha pergunta dirige-se mais aos candidatos do PS e do PSD, na medida em que provavelmente, portanto, enfim, serão uma das listas, será que não há candidatos do PS ou do PSD? Enfim, há coligações que incluem o PS, com certeza. E há outra coligação que inclui o PS. Exatamente, na medida em que se quiser identificar pelo cabeça de lista, António Costa, Pedro Santana Lopes, Pedro Santana Lopes. Eu moro num bairro de Lisboa, portanto, onde, portanto, o estacionamento durante o dia, apesar de ter passeios largos, não é possível circular nos passeios, que é na zona do estádio do Bolonenses. Portanto, a junta de freguesia, portanto, há cerca de 2 ou 3 anos, fez aprovar, portanto, uma decisão que foi de permitir o estacionamento, o estacionamento em cima dos passeios. A junta de freguesia é do PSD. Portanto, e eu gostava de... A maior parte desses carros, tal como disse aquele senhor, são de pessoas que entram na cidade... Porque ao fim de semana os passeios estão vazios, não é? Eu gostava de perguntar, Portanto, em particular esses jornalistas, como disse, o que é que pensam das portagens, de criar portagens à entrada em Lisboa dos carros, do aumento da Ponte 25 de Abril, que eu acho que é um escândalo o preço que está, e do aumento da autoestrada A8 ou A5 para a entrada em Lisboa, concretamente. Fernando Nunes da Silva, quer responder? E agradeço, seja breve. Aproveito rapidamente e respondo a tudo. Para dar espaço a outras perguntas? Sim, sim, sim, muito, muito brevemente. Mas estou a ver o que é a gente começar a discutir isto, se é do partido que lá teve e que não teve. Que é a única pessoa que está nesta mesa, a única pessoa que está nesta mesa que pode dar algum esclarecimento sobre uma pergunta que foi colocada, que é a possibilidade ou não de reequacionar os contratos de concessão, é o Dr. António Monteiro, independentemente de ter aprovado ou não ter aprovado alguns, foi vereador, teve este poder e, portanto, teve acesso a essa informação e sabia se é possível ou não é possível. Eu já lhe digo, é muito difícil, porque eles estão muito bem blindados, porque, como sempre, também está nestas coisas. Claro que sim, haja casa da moeda que a gente consegue fazer tudo. Mas é, tem que se ir por aí, não há dúvida absolutamente nenhuma que se tem que ir por aí. Bom, agora duas coisas. As passagens de peões, é evidente que sim, mas eu digo-lhe como é que se faz. Faz com uma coisa que se chama all-red. Portanto, todo o cruzamento para ao mesmo tempo para que os peões atravessem na diagonal. Portanto, é assim que se faz. Pronto, é isso que vou propor fazer em sítios que são perfeitamente evidentes. Não é? E que já aqui foram chamados alguns deles, Joaquim António de Aguiar, o problema da Fontes Pereira de Melo logo no seu início, antes da outra área, e em particular no Saldanha, que aliás é a situação mais crítica de todas, porque as pessoas até fazem sistematicamente ao contrário. Segundo ponto, problema dos carros que entram. Entram, de facto, mais carros em Lisboa do que aqueles que cá existem. A única pessoa que eu conheci como Presidente da Câmara, pá, que uma vez assumiu uma atitude extremamente corajosa e frontal, ainda por cima, se não estou em erro, era do mesmo partido que estava na coligação do Governo, foi o saudoso engenheiro Cruz Abquecis, que disse que se o Governo fizesse a autoestrada para Cascais primeiro do que fechar a Cril, ele punha os caminhões do lixo no viaduto Duarte Pacheco e não deixava entrar os carros em Lisboa. É claro que depois não fez isso, conseguiu-se negociar algumas coisas. Mas foi a única pessoa que conseguiu ter essa coragem dessa forma. Porquê? Porque isto é o problema é este, é que vocês não têm, ou por outras, já há várias autoridades metropolitanas, mas de facto na prática elas não existem. E portanto a Câmara de Lisboa não pode, como toda a gente deve perceber, não pode meter aqui uma muralha medieval outra vez à volta da cidade de Lisboa e dizer que cá não entram. Já há portagens na cidade, já há portagens. A única zona que não tem portagens neste momento é o IC19, mas vai passar a ter, quando não é inaugurado agora, é proximamente, a nova autoestrada vai passar a ter. E, portanto, o problema já estão as portagens. O problema é como é que estas portagens são calculadas. As portagens não são calculadas em política de transportes, mas são calculadas para amortizar o capital privado investido. E, portanto, mais uma vez, voltamos a ter a mesma conversa. Temos contratos de concessão de 30 anos, com um determinado tipo de estabelecimento de coisas, e, portanto, alterar isto não é fácil, e muito menos cabe à Câmara de Lisboa fazê-lo. Agora, eu tenho algumas meios dentro da Câmara de Lisboa para o fazer. Não no sentido de impedir que todos entrem, mas pelo menos aqueles que entrem não venham até ao coração da cidade. E quando conclua, por favor. Vou já concluir. E quando eu me manifestei quanto ao túnel do Saldanha, é porque aquilo custa de facto uma pipa de massa e vai tornar muito atrativo o atravessamento do eixo todo central da cidade de Lisboa. Isso eu depois posso provar e posso-te enviar inclusivamente alguns dados sobre isso. E quando eu disse que não foi estudado, é que esse tipo de análise não foi feita na altura no plano de mobilidade. Foi apontado como uma solução numa determinada coisa, mas não foi analisada as consequências disso. E a forma de o fazer é ter num conjunto de sítios onde há lugares disponíveis para estacionar, ter aquilo que a Fertagos, que é uma empresa privada, fez na margem sul do Tejo com imenso sucesso, em que todos os dias há 8.500 pessoas que deixam o seu automóvel junto a uma estação de comboio porque o bilhete está integrado. E, portanto, se eu não fizer isto na cidade de Lisboa, com os operadores da cidade de Lisboa e em relação às áreas de estacionamento onde está feito, eu não só não consigo evitar que os carros entrem na cidade, como não consigo evitar aquilo que para mim ainda é mais perigoso, que é o atravessamento da cidade por esses carros que entram. E isso é possível fazer. Eu prefiro gastar dinheiro a compensar aos operadores públicos de transportes para me aceitarem um bilhete que é válido durante uma ida e uma volta, de manhã e de tarde, ou durante não sei quantas horas de utilização, com o estacionamento, do que gastá-lo no túnel do Saldanha. E isto é que são as opções que as pessoas têm que começar a tomar. É saber se vão para o hardware ou se vão começar a trabalhar em coisas que são menos vistosas, mas que podem contribuir de uma forma muito mais clara para a resolução do problema e não agravá-lo. Muito obrigado. António Monteiro. Não me esqueci, há várias pessoas inscritas, não sei se haverá espaço para todos. Não, eu estou a ver os braços. Eu acho que a única forma que existe para diminuir de forma sustentável o fluxo pendular de veículos para a cidade de Lisboa, que todos os dias entram e saem da cidade de Lisboa, é se nós realmente direcionarmos a nossa prioridade para aquilo que é a reabilitação da cidade e a cidade voltar a ser reabitada no seu centro. É necessário trazer de volta para Lisboa as pessoas que foram expulsas de Lisboa ao longo das últimas décadas. Essas pessoas que foram morar para fora de Lisboa porque as casas em Lisboa são caras e que, não encontrando habitação em Lisboa, tiveram que ir para os concelhos vizinhos e o seu local de trabalho é em Lisboa e, por isso, têm necessidade de vir para Lisboa. E, portanto, é necessário que Lisboa rejuvenesça, traga de novo os jovens para o centro da cidade e as pessoas passem a ter uma maior proximidade entre aquilo que é o seu local de trabalho e o seu local de residência. Essa é, se quisermos, a solução duradoura. Tudo o resto são medidas repressivas que podem dar a ilusão de que se está a resolver um problema, mas o problema só é eficazmente resolvido se diminuir a necessidade desses fluxos pendulares. Próxima pergunta, por favor, a senhora. Eu sou Isabel Golão, da Associação de Cidadãos Automobilizados. Eu devo ser a única que já passou por estes... em 10 anos já conheci vários diretores de trânsito e há 9 anos fizemos a primeira petição contra os carros no passeio. Quando fizemos aquele teste do atravessamento da Avenida de Liberdade, também o fizemos no passeio. Fizemos também na Avenida da República, foi uma tragédia. Mudar um bocadinho, um minuto, dois minutos, meio minuto, é uma tragédia na cidade de Lisboa, que o sistema é muito pouco maleável, o sistema Gertrude. Tem uma pergunta? Acho, vão-se entender, quer dizer, o que é que querem mesmo... É uma cidade difícil, mas isto é de vez, é tolerância zero outra vez, é todos, quer dizer, isto tem que ter um fim, quer dizer, não podemos andar sempre a repetir as mesmas coisas, já são muitos anos. É mais um desabafo que uma pergunta, mas registamos o seu desabafo. Eu ia passar a palavra ali, se não se importa. Peço imensa desculpa de usar das minhas prerrogativas de moderador. Aqui bem perto, na Avenida do Clolé, os passeios são tão estreitos que só cabem duas pessoas. Se há uma terceira pessoa, tem que ir para cima da via dos automóveis. Eu tenho medo, porque passo aqui muitas vezes, está medo. Ainda por cima, os passeios estão tão mal cuidados, estão cheios de buracos, que a pessoa pode cair sem andar por isso. E ninguém repara nisto. E outra coisa também, que se devia falar, a falta de árvores em Lisboa, para quem anda muito a pé, como eu, não há sombras no verão. Porque é que a pessoa vai para a beira do Tejo e se não há sombras, não há filas de árvores com sombras, a pessoa não vai, não pode ir passear, vai ali para o Reci, são meia dúzia de árvores, a António Augusto Aguiar tinha árvores, a Joaquim António de Aguiar tinha árvores, a Fonte de Espera de Mel, quando era pequeno, tinha árvores, agora não há. Portanto, eu peão, vou para a rua assim. Obrigado. Carlos Moura, quer responder? Antes de mais, eu acho que é profundamente lamentável que nós venhamos discutir o peão e tenhamos passado o tempo todo a falar dos automóveis. É verdade que são um fator importante, mas não são o único. Foram feitas aqui algumas perguntas, que não foram estas, mas às quais eu gostaria de dizer qualquer coisa. É verdade que as questões das passagens pedonais são extremamente complicadas e começa logo pela filosofia delas. Quem experimentou atravessar o Largo do Rato sabe perfeitamente que se torna um perfeito inferno. Quem experimentou atravessar António Augusto de Aguiar sabe perfeitamente que é um inferno. Quem experimenta a Joaquim António de Aguiar tal como ela ficou depois do último desenho sabe que é uma coisa perfeitamente medonha. E, portanto, é toda esta filosofia das passagens pedonais que tem que ser alterada. Não pode ser feita a primazia do que é que serve melhor ao automóvel para atingir o seu fim, mas o que é que serve ao peão para atingir o seu fim. E o fim que pode ser atingido pelo peão é o caminho mais curto e mais direto para o seu objetivo. E é aí que a coisa tem que começar imediatamente e é por aí que se tem que começar. Depois, quando se fala das larguras dos passeios, da falta das árvores, são questões, infelizmente, que eu já tinha falado delas, nomeadamente uma das nossas propostas é precisamente uma política de árvores de alinhamento. Nós batemos fortemente contra a questão do túnel do Marquês e uma delas era precisamente pelo fim da arborização da Joaquim António da Aguiar. Que se tornou aquilo que se tornou, quer dizer, isto e paulatinamente vamos criando no centro da cidade, basta ver quem circula aqui na Avenida da Liberdade, as caldeiras de árvores que estão vazias, precisamente porque nunca foram repostas e foram inclusivamente abandonadas, foram descontinuadas, e, mas não só aqui, ainda muito recentemente, no bairro Alto, duas caldeiras que foram, cujas árvores foram abatidas, foram por simplesmente também elas abatidas para que não voltassem a ser plantadas, porque eram necessários lugares de estacionamento. Certas ruas, quando eu telefono para a Câmara de Lisboa a pedir que plantem árvores na rua tal e tal, dizem-me que sim, depois acabam por não plantar, passam os anos, é que vamos fazer um plano de requalificação para a Avenida Bom Espera Mel, há um plano de requalificação para a Avenida do Olé, e os planos nunca mais vêm, assim, já passaram 20 anos desde quando a pedir à Câmara, e está tudo na mesma ou pior. Aqui na Duque Lolé não há um corredor bus na via ascendente, que é onde tem o movimento todo, e puseram na via descendente, que não era preciso. Onde é que está a segurança dos peões? Quem é que se preocupa com isso? Era o que eu queria saber. Eu não me interessa se as medidas vieram de esquerda ou de direita ou do centro. Não me interessa. Eu sou um cidadão de Lisboa. O que me interessa é resolver os problemas de Lisboa. O que está bem, que fique. Mas é um cidadão eleitor. Mas é um cidadão eleitor e vai votar conforme as propostas. Tomara a nós que todos tivessem essa boas, atitude em relação. Pode haver medidas boas que vêm da esquerda, muito bem, eu aplaudo. Pode haver medidas boas que vêm da direita, eu aplaudo. Agora, o que é preciso é corrigir, porque a cidade é nossa e o tempo está a passar e nós estamos a desperdiçar. Pois é, mas olha, é assim, nós não estamos a ter um debate sobre ambiente, mas só dizer-lhe uma coisa que a mim me toca particularmente, que o PCP propôs na Câmara Municipal um regulamento de proteção das árvores. O regulamento foi aprovado com 3 abstenções. Passou à consulta pública. Deveria ter vindo à Câmara para ir à Assembleia Municipal. Nunca veio. Esteve, em vez de estar um mês, esteve o verão inteiro em consulta pública. Foi retirado em agosto de consulta pública, pensando-se que em setembro viria à Câmara para ir à Assembleia Municipal. Não veio. Fizemos nova proposta para que viesse o relatório à Câmara para ser aprovado e ser enviado à Assembleia Municipal. O que é que o atual Executivo fez? Colocou de novo o regulamento em consulta pública para já não vir à Assembleia Municipal durante esta legislatura e, portanto, já não ser possível existir um regulamento de proteção das árvores. E, portanto, quanto a isso, eu estou muito à vontade para dizer que nós temos aprovado todas as propostas em Câmara que têm sido positivas e que entendemos positivas. Tenham vindo elas de qualquer partido que tenham vindo. Infelizmente, não parece ser a mesma atuação do outro. Mas, enfim, eu penso lá com as suas coisas eu estou com muito pouca vontade para ouvir questões. Agradeço que não me não necessárias, o que interessa é debater Lisboa e melhorá-la. Peço imensa desculpa. Eu percebo o seu interesse em fazer perguntas. Qualquer um de nós tem 40 perguntas para fazer, mas temos que distribuir o tempo. O tempo é um recurso escasso. Temos atrás aqui um senhor, camisa branca. É evidente que tem todos o direito a fazer todas as perguntas, no entanto, o tempo não o permite. Não é uma questão de direito, as pessoas têm direito a fazer perguntas, mas não há espaço para toda a gente. José Marques, eu sou um simples cidadão e munícipe, e antes de pôr a questão, queria só tocar em 2 pontos muito rápidos. Um é, tal como já fiz no blog do Passeio Livre, é congratular-me uma vez mais por esta iniciativa dos autocolantes, porque efetivamente é muito mais simples e tem muito mais impacto colar um autocolante num carro que está em transgressão do que estar com o trabalho, ter que estar a desviar os espelhos retrovisores e a puxar o limpa-parabrisas traseiro e por aí fora. A segunda questão é corroborar um pouco, ilustrar uma afirmação que o senhor moderador fez no início, quanto à complacência e passividade da polícia perante os carros sobre os passeios. Ilustrar com um exemplo concreto, já tem para aí talvez cerca de um ano, na Rua Passos Manuel, em que a dada altura, sistematicamente sobre os passeios alinhados com as passadeiras, havia hora 2, hora 3, viaturas com aparência de viaturas particulares, e que no tablier, dentro na parte interior, no tablier tinha uma placa grande com o logotipo a dizer Polícia. Vim depois a interpelar um desses senhores, que eram efetivamente polícias que estavam em serviço ali num serviço de estrangeiros, provavelmente já lá não está o serviço, porque eu já lá não tenho visto esses carros sobre o passeio, e ele efetivamente disse-me, pois é, mas é que nós vimos trabalhar, temos de trazer os nossos carros, não temos onde pôr, temos que pôr aqui. Bom, finalmente, em relação à questão concreta, eu gosto muito de ver as tradicionais calçadas portuguesas que há em Lisboa, a preto e branco, como há em algumas das nossas praças. Mas, infelizmente, a maioria dos passeios de Lisboa têm calçadas, quando ainda não saltaram as pedras quase todas, que são um perfeito martírio para os peões. São as pedras soltas, são as pessoas que passeiam os seus filhos ou netos nos carrinhos e que não conseguem andar sobre os passeios. E, portanto, aliás, eu só vejo uma vantagem nessas calçadas na situação em que elas estão. É que, dado que felizmente, finalmente, se deixou de fumar em Portugal nos espaços públicos, são uma boa solução para que as beatas caiam nos interstícios das pedras. Mas penso que o meu desafio é à candidatura que vier a vencer Lisboa, tenha a coragem de modernizar Lisboa nesse aspecto. Deixem ficar calçadas bonitas para ilustrar, para mantermos a tradição, mas façam como as restantes cidades da Europa, onde têm passeios, onde as pessoas podem andar com os skates, onde podem passear os carrinhos dos bebés, onde não andam a tropeçar sistematicamente nas pedras. E, finalmente, em relação a um ponto que foi referido, que eu acho que é interessante, que é efetivamente... Quem tem decidido e mandado tem-se preocupado sistematicamente com os pavimentos para os carros. Primeiro eram pedras, depois põe uma camada, mais outra camada, mais outra camada, e efetivamente, hoje em dia, penso que ainda não há, ou talvez em alguns casos já haja, alguns pavimentos para carros com um nível superior aos passeios. Eu vou já terminar. Agradeço. Superiores aos passeios, mas efetivamente essa solução dos passeios mais altos para os carros não subirem pode ser pensada, só que não corremos o risco de que as pessoas que moram nos restos chãos, em vez de terem que subir um degrau para entrar em casa, tenham que descer. É tudo, obrigado. Muito obrigado. Heitor de Sousa, não é propriamente uma pergunta, mas quiser comentar e aproveitar a sua posse do microfone. Obrigado. Vamos ter tempo, talvez, para mais duas questões, mas vamos acabar às 8. Há ali uma pergunta. Atrás de si. Essa questão que foi levantada agora pela última intervenção é bastante pertinente, porque primeiro refere uma iniciativa que foi tomada por algumas associações de cidadãos que resolveram passar das palavras aos atos e passaram a agir diretamente junto dos automobilistas com o objetivo de tentar pressionar sobre o comportamento anticívico que esses automobilistas têm em relação aos peões e aos passeios. E isso é evidentemente de saudar, porque é desse tipo de atitudes proativas que nós precisamos para fomentar e favorecer a participação de cidadã na vida urbana. E, em segundo lugar, a permissividade da polícia. Bom, isso é... Também creio que é um pouco o resultado de, mais uma vez, de uma política de estacionamento errada na cidade de Lisboa, porque com certeza todos nós já nos cruzamos e já conversamos com polícias, que uma das coisas que nos dizem é que desde que a Câmara, com a maioria de direita e também com o apoio do Partido Socialista, aprovou essa ideia de tornar os fiscais de DML fiscais de polícia de trânsito, isso equivaleu, do ponto de vista da polícia, a uma desautorização efetivamente do lugar que os agentes de autoridade deviam ter na fiscalização do estacionamento. Portanto, também por aqui essa questão está errada, porque se tentou criar, digamos, um objeto de atividade a uma empresa municipal que não devia ter como preocupação essas circunstâncias, mas sim, quanto muito, outro tipo de problemas que não esses da fiscalização e do reboque de veículos, etc. E sobre a política de estacionamento, eu queria também dizer uma coisa que tem a ver com uma pergunta que foi feita anteriormente, que perguntava como é que se pode retirar os carros que entram na cidade de Lisboa e que invadem, digamos, a cidade de Lisboa. Eu creio que Lisboa, e fruto também por algum mau aconselhamento, na minha opinião, de técnicos que falam sobre a questão de política de transportes, Lisboa tem seguido uma política que, em termos de mobilidade, tem privilegiado o estacionamento, a política de estacionamento, e não a política de mobilidade e dos transportes públicos. Isso tem sido sistemático e conduziu, não foi por acaso que conduziu, à criação de uma área de negócio na política de estacionamento, que é extremamente difícil de reverter. Agora é extremamente difícil de reverter, porque há contratos assinados, que há coisas, compromissos assumidos, há direitos adquiridos, não é? Como se diz em termos de legislação urbana, e é tudo muito complicado agora estar a descozer esta situação. Portanto, eu creio que agora a prioridade para uma política de mobilidade sustentável em Lisboa e para desencorajar a entrada de veículos na cidade passa por uma coisa que o meu colega de mesa disse, e bem, que é a criação de parques dissuasores na entrada da cidade para, com direito a estacionamento e com direito à ida e volta para, em transportes públicos. Mas passa também pela introdução de medidas que têm de ser medidas que sejam claramente orientadas para a defesa do interesse público e não para a defesa do interesse privado. A introdução de portagens urbanas em algumas cidades europeias, desde que essa receita seja canalizada para o investimento do transporte público, e isso pode ser consagrado em lei, e desde que se impeça a apropriação dessa receita por entidades privadas, pode ser, e tem provado, que é uma medida extremamente eficaz para reduzir a entrada de veículos nos perímetros centrais urbanos de algumas das cidades principais europeias, como o caso de Londres. A introdução de portagens urbanas na entrada de um perímetro urbano de City, ou um pouco mais, agora está um pouco mais alargado, teve como consequência imediata que um terço dos veículos que antes entravam dentro desse perímetro deixaram de o fazer. E, portanto, isso é preciso que não se faça como se costuma fazer aqui em Portugal, que é, cria-se uma espécie de uma taxa e depois alguém há de ficar com ela e não vai para aquilo que devia ir, que é para o financiamento do investimento do transporte público. E isso, desde que seja garantido, nós achamos, somos aliás, creio que a única candidatura que o propõe, que se estude a sério em Lisboa a possibilidade de introduzir este sistema de gestão da mobilidade integrada com uma política de estacionamento e com uma política de mobilidade e de transportes públicos que seja suscetível de ser compatibilizada e que seja garanta a sustentabilidade da mobilidade na cidade. Muito obrigado. Última pergunta. Estamos quase em cima das 8, são quase 8 horas. Temos sempre uma última pergunta. Boa noite a todos. Manuel Ramos. Eu queria perguntar a todos os candidatos presentes o que é que pensam fazer em termos de mobiliário urbano para facilitar a vida às pessoas com mobilidade reduzida, às senhoras grávidas, os deficientes, as crianças, os idosos, etc. E uma segunda pergunta telegráfica ao Sr. Deputado Carlos Monteiro, que defende que se devem colocar mecos nos passeios, o que dificulta a mobilidade destas pessoas. Eu gostaria de lhe perguntar como é que tira os carros dos passeios quando pretendem abrir um túnel no Saldanha que vai trazer mais carros para Lisboa. Obrigado. Obrigado. Visto que a pergunta foi dirigida a todos, eu vou aproveitar a sua pergunta também para pedir aos participantes nesta mesa redonda que façam uma última intervenção, eventualmente abordando outras questões para além dela. Começo por António Monteiro, que tinha um compromisso às 8 horas, disse que tinha que sair um bocadinho antes, mas acabou por ficar devido à vivacidade deste debate, mas que vai ter que sair um pouco antes das outras pessoas. E dou-lhe a palavra em primeiro lugar. Bom, antes de mais, convém fazer desde já uma correção. eu penso que nenhuma das pessoas que aqui está esta mesa é um defensor de pilaretes ou de mecos nos passeios. Sabemos é que são os meios que existem e é a forma como a via pública se encontra hoje em dia. E tem sido uma solução que foi encontrada para resolver um problema. É evidente que eu não considero que essa seja a solução ideal. Agora, tenho também a noção de que, para aquilo que são os problemas de mobilidade, há um conjunto de medidas que é importante que sejam tomadas e que devem ter em atenção aquilo que são, desde logo, a necessidade, conforme já disse, de conciliar os diferentes modos de transporte, começando pelo modo de transporte a pé. Para isso, nós consideramos que é inexplicável como é que ao fim de mais de 4 anos e meio de governo do Partido Socialista continuamos sem ter uma autoridade metropolitana de transportes que é fundamental para que a cidade de Lisboa consiga deixar de sofrer a pressão em termos de transporte individual que tem vindo a receber pelo facto de o modo de transporte público não estar a ser devidamente promovido, articulado, quer em termos tarifários, quer em termos de horários, e para o qual existe há mais de 20 anos uma reivindicação, que é a criação efetiva da Autoridade Metropolitana de Transportes. É evidente que é necessário que exista essa autoridade para permitir que efetivamente exista essa articulação dos transportes públicos. É fundamental também que existam parques dissuasores. É também para nós fundamental que naquilo que são os eixos, nomeadamente no eixo central da cidade, que se liberte o espaço para o peão, e a forma de se libertar o espaço para o peão, a forma de resolver o tal problema do atravessamento do Saldanha, é, para nós, enterrando os carros, ou seja, fazendo o túnel do Saldanha, tal como o túnel do Campo Grande, para permitir uma saída mais fluida dos carros desse eixo central. A verdade é que túneis foram feitos vários. O túnel do Campo Grande foi feito pela governação do Dr. Jorge Sampaio, o túnel da João 21, temos o túnel Entre Campos, que ainda é mais antigo, o túnel do Campo Pequeno pelo Dr. João Soares, e a verdade é que esses dois túneis são túneis também no sentido radial, e portanto era necessário completar essa obra, porque evidentemente que o problema já existia e já estava criado quando se chegou à Câmara de Lisboa. O estacionamento dos residentes é uma prioridade fundamental, porque se não se conseguirem ter os automóveis dos residentes no lugar certo, aquilo que no fundo são as vias públicas vão continuar atolhadas de automóveis que dificultam quer a circulação dos transportes públicos, quer a circulação dos outros automóveis, quer evidentemente a circulação dos peões, que são, conforme já disse, a nossa primeira prioridade. E, lamentando não poder continuar, enfim, este debate muito mais tempo, iria terminar e despedir-me de todos e com a mesma consideração com que entrei neste debate e agradecendo a paciência que tiveram para me ouvir. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós iremos continuar. Fernando Nunes da Silva. Muito breve em relação a isto. Três, quatro questões que foram colocadas têm a ver com os passeios estreitos, têm a ver com a arborização das ruas, têm a ver com os carros em cima do passeio, a calçada portuguesa, etc. Ou o mobiliário. Eu creio que a questão é o seguinte, eu creio que não há nenhum das pessoas que está aqui em cima da mesa que não quer resolver esse problema e que não tenha intenções de o fazer, não é essa a questão. O problema é face à dimensão da cidade e àquilo que é necessário fazer, ou há uma visão muito clara do que é a prioridade da atuação e para onde é que se devem canalizar os meios disponíveis, que não são muitos. O grande consumo de dinheiros na Câmara é o funcionamento corrente, e portanto o dinheiro para investimento é relativamente pequeno, e daí é as opções a tomar é que são importantes. É definir de facto qual é uma rede, tal como se fez uma hierarquia para a rede viária, dedicado ao automóvel, deve-se fazer uma hierarquia para a rede pedonal e, portanto, começar a dizer quais são as prioridades de atuação e começar a ser sistematicamente a trabalhar nessa matéria, pouco e pouco. Tentar dizer que se vai resolver isto tudo em todo o sítio, ao mesmo tempo e fazendo N coisas que são contraditórias é extremamente difícil. Portanto, eu não acredito nisso. E, portanto, aquilo que vou propor é, de facto, definir uma rede de ligações principais. Há maneiras de o fazer. Discutir com as pessoas e ver como é que se faz. O segundo ponto que me parece também que é extremamente importante acerca disto é, em relação ao mobiliário urbano, a zona do Parque das Nações foi planeada desde o início de tal forma que fosse sempre possível ter no mínimo 1,5 metros de passeio livre. Sempre, no mínimo, que é aquilo que permite as pessoas cruzarem-se e ter não sei o quê. Não, livre, absolutamente livre. Isto levou a que fosse definida uma banda de 0,5 metro onde toda a infraestrutura e todos os painéis e todos os suportes verticais, etc., foram colocados. Isto foi possível ser feito, porque se estava a fazer a partir do nada, fazê-lo numa cidade existente, mais uma vez, exige que se definam prioridades onde é que são as ruas que se devem de atuar. E, portanto, isso é acho que é a questão mais importante acerca disso. E depois ir fazendo esse tipo de trabalho. Em relação à calçada portuguesa, eu partilho exatamente a opinião que foi aqui dada. Acho que, no mínimo, a Câmara, nas novas urbanizações, não devia dizer a calçada portuguesa. Portanto, devia começar logo por aí, porque é um disparate completo em termos de custo e em termos depois de manutenção. Já não há quem saiba fazer calçada portuguesa a sério. Eu ainda me lembro, em miúdo, de ver como é que elas faziam na minha frente, como é que elas eram reparadas. Em segundo lugar, é bom que a gente perceba que a calçada portuguesa só existe desde o século XIX, meados do século XIX. Não é uma coisa que, tradicional, tão tradicional quanto isso, é muito mais recente. Portanto, eu prefiro que ela seja conservada nas zonas históricas da cidade e aí seja bem conservada e que se volte a ter calceteiros e não apenas pessoas que colocam pedras pré-fabricadas, que é o antítese daquilo do que era a calçada portuguesa. E começar a utilizar as outras de outra forma mais modernas, porque de facto elas têm um problema complicado acerca disso. Por último, e para encerrar, eu penso que há medidas há vários anos esta parte que têm sido corretas e que têm sido bem feitas, independentemente da Câmara que esteve a gerir. Não tenho problema nenhum em dizer que houve coisas que foram feitas nas últimas gestões municipais que foram bem feitas. O problema aqui não é, portanto, de haver gente com capacidade de ter ou não ter propostas corretas e de as levar à prática. O problema é que, sistematicamente, tudo aquilo que foi feito não é suficiente, não só para resolver os problemas que já existem, como para evitar que eles se agravem. Isto é, o ritmo da procura e o ritmo da pressão sobre a cidade tem sido superior àquilo que de bom se tem conseguido fazer, e em todas as câmaras se fizeram coisas boas. E, portanto, há aqui um outro tipo de problema, que é uma definição de método de trabalho e de prioridades enquanto o investimento. E aí eu acho que as questões são incompatíveis. E basta uma pessoa estar um pouco na zona do Saldanha para perceber que o grande problema do atravessamento dos peões do Saldanha não tem a ver com o eixo principal Fontes Pereira de Melo, Avenida da República, mas tem exatamente a ver com as laterais. Basta irem para lá para ver. E, portanto, o túnel não vai resolver absolutamente nada do atravessamento de peões naquela zona da cidade. Mas basta lá irem e verem. Não há nada como as pessoas irem e verem. Como o túnel do Marquês não resolveu o problema do congestionamento na Fontes Pereira de Melo e na Avenida da Liberdade e no funcionamento do Marquês. Todos os dias lá existem, mas a gente aí podia discutir com mais serenidade e com dados em cima da mesa acerca disso. Eu, na altura, achei que, e não sou contra os túneis, achei que era perfeitamente mais barato e mais viável fazer o bypass entre o sentido ascendente da Avenida Liberdade e a Fontes Pereira de Melo e, por outro lado, a ligação da Fontes Pereira de Melo com o Alexandre Herculano, que eram mais fáceis de fazer, eram muito mais baratas, podendo desnivelar ainda a artilharia 1 no prolongamento das Amoreiras, e isso teria resolvido com muito menos dinheiro e com muito menos impacto e sem deitar abaixo as árvores dos boulevards, porque aquilo de facto é uma imagem dantesca que neste momento existe naquela avenida, para resolver o problema. E portanto, aquilo que eu quando digo que é necessário estudar um pouco mais demoradamente as coisas, é neste sentido, é de que se vejam alternativas, se avaliem, há modelos, é relativamente fácil e disponível hoje trabalhar nessa matéria, antes de se tomarem decisões que depois têm custos e são extremamente irreversíveis e são muito difíceis depois de contrariar, se a gente quiser ter outro tipo de atitudes. É só esse o apelo que faço. Muito obrigado. Vamos continuar. Carlos Moura? Isto é, parece-me algo terrível. Isto parece-me algo terrível. O Bloco aqui a tentar silenciar-me. Aqui não, isto não é o início de outra altercação. Não, de forma nenhuma, bem pelo contrário. Aqui, enfim, nós parece-me algo. Algo fantasmagórico. Sim, mas parece-me algo fantasmagórico. É o seguinte: é este tipo de debate e sobre este tipo de questões ser recorrente. Eu estou-me a lembrar de um debate aqui há uns, talvez, 4 anos atrás, 5 anos atrás, em que participava, talvez nem tanto. Em que participava a vereadora Marina Ferreira, eu, o vereador Sá Fernandes, representando o Bloco, e o, na altura, chefe de gabinete do Partido Socialista, Pedro Homem de Gouveia, a propósito destas mesmas coisas. E eu fico espantado, quer dizer, as coisas do diagnóstico parece estar todo feito, parece fora certos problemas que poderiam ser dirimidos, as coisas parecem, as soluções parecem encontradas. A questão da arborização, a questão dos passeios, a questão do mobiliário urbano, a questão de tudo isso parece estar dirimido e, no entanto, quando chegamos 4 anos depois, estamos aqui a borrar de novo o assunto, quer dizer, como se nada se passasse. A questão da Autoridade Metropolitana de Transportes, há que anos que se está a bater na questão. A questão da bilhética única, há que anos que se está a bater na questão. A questão dos parques dissuasores, há que anos que se está a bater na questão. E, no entanto, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, e as pessoas realmente não veem este tipo de solução. Não veem solução para esta questão, porque, no facto, depois entram os interesses privados, entram os negócios, e as coisas continuam exatamente a ser feitas como sempre foram feitas e continuam, quer dizer, estamos agora a falar da calçada portuguesa, estamos a falar da calçada portuguesa, mas temos que nos lembrar que a partir do momento em que fechou a escola da Câmara de calceteiros, deixou de haver manutenção da calçada portuguesa. Hoje são os empreiteiros nos loteamentos que ficam com a questão do arranjo do espaço público. E quer dizer, toda essa questão, e quando dizemos, oh, e desculpe-me lá só a questão, dizer que é do século XIX, é do século XIX, mas é um património com reconhecido valor internacional e até mesmo ambiental, quando sabemos que a calçada portuguesa é muito mais permeável do que outro tipo de calçada. E, portanto, quer dizer, neste momento já não é, mas em princípio é um sistema ecologicamente muito mais interessante. Mas, enfim, são aquelas questões que estamos a bater-nos a coisa, e a mim começa-me, sinceramente, a fazer um pouco de espécie quando este tipo de questões é a coisa. E está, como eu comecei a dizer, seguramente em todos os programas das forças políticas aqui presentes, exatamente, se não está pelas mesmas palavras, estará seguramente por parecidas. E, no entanto, quando chegamos a nível de governação, temos as forças que estão com o poder executivo, no fundo com os pelouros nas mãos, praticamente a fazer o mesmo, se não pior, do que as anteriores haviam feito. E isto é particularmente dramático. É por isso é que nós dizemos que é necessário uma mudança, e uma mudança que tem de ser necessária e que tem que ser radical profundamente a nível de comportamento, não só da aprovação das propostas, porque isto, infelizmente, com este executivo foi uma coisa que foi uma inovação, que as propostas são aprovadas e depois por lá ficam até ver o que é que virá depois. E portanto, quer dizer, a nível de concretização as coisas não podem ser assim. Nós temos que ser muito claros naquilo que nós temos. A questão do transporte público é absolutamente essencial, com uma bilhética única, com horários eficientes e com capacidade de intermodalidade entre os mesmos, coisa que de facto não existe na cidade de Lisboa. A questão dos parques dissuasores é absolutamente essencial, e com bilhete de transporte, como se fez na Margem Sul, gratuitos, seja como for, são absolutamente essenciais para resolvermos este tipo de problema, o problema do estacionamento dos residentes, lembrando-nos sempre que temos um problema de múltipla utilização, mesmo nas famílias residentes na cidade de Lisboa, é outro problema que nós temos que resolver e que tem que ser resolvido através até mesmo da própria parceria da Câmara com as comissões de moradores dos bairros, e que tem que ser resolvido e que, infelizmente, por muito que esteja nos programas, até hoje não foi. É isso que nós dizemos que nos propomos fazer. Passar dos programas à ação e passar concretamente a resolver este tipo de problemas. E mais não posso dizer, porque senão corro o risco daqui a 4 anos estar aqui, 4 anos mais velho, a dizer exatamente as mesmas coisas, exatamente para as mesmas pessoas ou para mais algumas, e exatamente com os mesmos tipos de resultados no fim. Muito obrigado. Heitor de Sousa. Então, para concluir, eu permito-me o meu amigo Fernando Nunes da Silva que comece por discordar da sua perspectiva relativamente à calçada portuguesa. Nem nos bairros novos, nem nos antigos, seja onde for. Eu creio que nós devíamos era defender essa forma de arranjo urbano, se possível estendê-la por toda a cidade, porque ela é de facto distintiva em termos europeus e, portanto, para além das vantagens que já aqui foram anunciadas do ponto de vista ambiental, é uma questão cultural, patrimonial, que eu creio que vale a pena valorizar. E se a Câmara fechou a escola de calceteiros, então a prioridade deve ser é de abrir, voltar a abrir uma escola de calceteiros e voltar a promover o desenvolvimento da calçada portuguesa na cidade. Sobre o mobiliário urbano, tecnicamente o Nunes da Silva já respondeu a esta questão. Creio que existe, também já tinha referido há pouco, que existe uma autêntica floresta de mobiliário urbano na maior parte das cidades, sobretudo na maior parte das ruas e avenidas, sobretudo aquelas que têm maior tráfego automóvel, e portanto todo o mobiliário urbano, aí eu diria, não tenho dados sobre isso, mas tenho uma ideia que quase para aí 90% do mobiliário urbano está orientado para o automóvel, está orientado para que seja voltado para que o automóvel veja determinadas coisas que até do ponto de vista da segurança rodoviária são perigosas. Por exemplo, aquela televisão, o visor, display, que está à entrada da Avenida Duarte Pacheco, que passa imagens até de notícias, tem sido motivo de sucessivos acidentes, porque as pessoas começam a olhar para aquilo e não veem que o carro à frente parou e bimba. Vão, e, portanto, este tipo de coisas são decididas pelas câmaras municipais e pela Câmara Municipal de Lisboa, sem terem atenção todas as implicações que isto tem. É por ser uma coisa moderna, assim, brilhante e tal, pronto, mete-se. E depois o resto, cada um que resolva os problemas com os seguros e com essas coisas todas. Portanto, isso tem de haver um critério, tem de haver esta política de mobiliário urbano, tem também de ser coerente com o resto da política de mobilidade, de acessibilidade e de transportes na cidade de Lisboa, e não pode ser de outra maneira, porque caso contrário quem sofre são as pessoas, são os mesmos que sofrem sempre com a história. Evidentemente que é preciso disciplina, e eu creio que nós conseguimos travar mais uma nova modalidade de mobiliário urbano que se preparava aí para pôr na cidade, que era transformar as bicicletas com custos para o utilizador como veículos de mobiliário urbano de publicidade, portanto, no meio da cidade. Era infelizmente uma proposta do Partido Socialista que iria ser financiada, iria custar à Câmara 50 milhões de euros, era mais um negócio a ser feito a troco ou sob a capa de uma questão que em princípio todos nós defendemos, que é o direito de as bicicletas poderem circular em segurança na cidade e serem um meio de transporte alternativo, mas já se preparava aqui um novo negócio, que era fazer, enquanto por exemplo em Aveiro a utilização das bicicletas é gratuita, aqui em Lisboa tinha que ser paga. Para quê? Para poder tornar atrativo esse negócio das bicicletas para os privados que iriam apanhar, entre aspas, esse negócio. Para terminar, e também chamar a atenção, porque estas coisas têm que ser todas coerentes, evidentemente nós não podemos deixar de estar contra esta mais uma nova ameaça, que existe na cidade de Lisboa, que é fazer mais um túnel no Saldanha, na continuação do túnel do Marquês, sem avaliar, por exemplo, o impacto que teve, e já é possível avaliar o impacto que teve a construção do túnel do Marquês na circulação na cidade de Lisboa. E todos nós sabemos que um ano depois de ter sido construído o túnel do Marquês, há mais um terço de carros que entram na cidade todos os dias, que, por efeito dessa criação dessa infraestrutura. E, portanto, este efeito de aumentar o número de que entraram na cidade é uma questão indesmentível, é inquestionável. Portanto, serve, como disse bem alguém, já não me lembro quem fez a pergunta, o túnel de Saldanha vai trazer mais carros para o centro da cidade. É verdade, isso é indiscutivelmente verdade. Portanto, as candidaturas que defendem, aparentemente, uma solução moderna e não sei o quê, de facilitar a vida aos cidadãos e tal, na realidade não estão a facilitar a vida aos cidadãos, estão a prejudicar todos, em nome de meia dúzia e, sobretudo, em nome de maior degradação da qualidade ambiental da cidade, porque um túnel no centro da cidade, cada vez que se faz um túnel no centro da cidade, está-se a degradar a qualidade ambiental na cidade, porque isso atrai carros para dentro da cidade, aumentam as emissões e a partir de 2012 vamos ter que pagar. Provavelmente, a partir de 2012, a cidade de Lisboa, a Câmara, vai ter que pagar para os carros poderem continuar a andar dentro da cidade a emitir poluições, não sei o quê. De outra maneira, bem, se não formos nós a pagar, não sei. Olha, os bancos não são de certeza, porque eles, pelo contrário, passam a vida a receber o dinheiro dos cidadãos. Muito obrigado. Com esta última intervenção, eu vou dar por encerrado o debate. Permitam-me umas palavras finais. Queria agradecer a paciência dos que estiveram aqui até ao fim. Queria apresentar as minhas desculpas formais devido a esta altercação inabitual que teve lugar aqui assim nesta mesa. Acho que, no entanto, ela teve o seu lado pedagógico. Na política, frequentemente, discutimos questões ad hominem e fazemos críticas ad hominem, fazemos críticas às pessoas. Tivemos aqui um exemplo neste debate, que é infeliz, mas representa o panorama do debate político. Isto é uma questão eminentemente técnica e é uma questão política, mas que é contaminada com outras paixões, com paixões de caráter partidário, por exemplo, como aqui vimos, e também com e que é apimentado com, enfim, com a vontade de tornar talvez o debate mais mediático. Enfim, ainda que não tivéssemos aqui câmaras de televisão, acho que há vícios que são aprendidos à frente das câmaras de televisão e que são alimentados pelas câmaras de televisão, e começamos a ter exemplos que se multiplicam deste comportamento que, apesar de ter sido deste lado da mesa, eu considero infeliz e pelo qual queria apresentar de novo as minhas desculpas. Ainda sobre a questão substantiva que nos trouxe aqui, concluímos que há soluções técnicas para uma série de coisas, que existem consensos técnicos ao longo de todo, que atravessam todo o espectro político. Porque é que então não existem consensos em termos práticos? Conseguimos perceber, entre aquilo que foi dito, que existem interesses poderosos, interesses económicos que se instalaram. A questão do estacionamento é uma questão fundamental, que tem de ser resolvida. E, para além disso, há uma outra questão, que é de caráter político, mas talvez mais filosófico, que é o tipo de cidade que nós queremos. Eu comecei por dizer no início que, se fizéssemos um referendo, talvez acabássemos por não proibir os carros em cima do passeio. Já agora, se me permitem, eu estou pessoalmente convencido que, se fizéssemos um referendo em Lisboa, o estacionamento em cima do passeio seria permitido, desde que se fizesse a pergunta às pessoas sobre o seu carro. As pessoas acham mal o estacionamento dos outros carros em cima do seu passeio, mas acham bem o estacionamento do seu carro. Um dos problemas que nós temos é que, e lamento muito dizer isto, mas é a razão também porque não me convidaram, é porque eu não tenho atividade política, penso eu, os candidatos a presidentes da Câmara, aqui entre nós, ninguém nos ouve, não são peões. Não há nenhum que seja peão. Não há um deles que seja peão. São todos automobilistas. São todos motoristas. Estão habituados a atravessar Lisboa de carro, estão habituados a vir para Lisboa de carro, estão habituados a dar-se com pessoas que andam de carro, ao fim de semana andam de carro e, de vez em quando, para em ocasiões mediáticas, em photo ops, andam a pé. Não sabem o que é andar a pé. Eu devo dizer que tenho encontrado suadisãs especialistas de mobilidade em Lisboa que não sabem que à frente do Imavis não há passeio, que à frente, de que na José Malhoa não há passeio, que existem inúmeras ruas do centro de Lisboa onde no inverno é preciso andar em cima da lama porque não há passeio. Há Swadizan, especialistas de mobilidade, em Portugal e em Lisboa, que não sabem isto. Não sabem isto porquê? Porque não andam a pé. São, de facto, especialistas de mobilidade, não lhes quero retirar esse epíteto, nem essa competência, são especialistas de transportes rodoviários, de automóveis, de autocarros, de metros, de elétricos, mas não andam a pé, ninguém anda a pé. Finalmente, queria devolver a questão para um lado de lá. É evidente que se os habitantes, os cidadãos, os moradores, os vizinhos conseguirem colocar esta questão na agenda política, ela vai ser resolvida. E existem várias maneiras de fazer isso. E já, infelizmente, quando os vizinhos se mobilizam, ou quando, eu estou a usar uma expressão que se usa em Espanha, ou que se usa em França, usa-se muito a expressão vizinhos, quando os moradores se mobilizam em situações dramáticas, enfim, têm que morrer 7 pessoas numa passadeira, e aí as pessoas fazem manifestações, e, mas há sítios onde apenas morrem 3 ou 4 e não é, isso não é suficiente para mobilizar as pessoas. E não estou a brincar, isto é assim, de facto. Como sabem, na Avenida de Ceuta já foram atropeladas mortalmente várias pessoas, várias crianças. No entanto, a maior parte das pessoas continua a achar uma chatice aquelas lombas que há ali assim, que não deixam as pessoas acelerar. Há uma série de coisas que as pessoas não percebem e os políticos não percebem porque nós não os fazemos perceber. Porque quando estamos a andar de carro na Avenida de Ceuta, queremos acelerar também. Portanto, temos nós, desse lado, vocês, que colocar a questão na agenda política e se querem ser peões, e se acham que uma cidade com peões é a cidade agradável, é a cidade em que queremos viver, temos que lhes fazer ver isso. Muito obrigado mais uma vez. Não posso dar os exemplos todos. A Avenida da República.